Bem-vindos, então, à 294ª sessão de Jornada de Sangue. 294. Estamos chegando no 300, hein? Será que acaba no 300? Eu acho que não. Fala 300. Hoje é dia 2026. Você voltou? 01, ele voltou. 02, 03. Quem voltou? O Dom. Filha da puta. Ok, muito bem. Na última sessão, vocês tinham derrotado Kalak, o rei feiticeiro da cidade de Tyr, do mundo de Atas. De uma maneira gloriosa, com uma estratégia perfeita, vocês atraíram ele para uma armadilha que ele próprio já tinha cavado para si com a sua arrogância. Em nenhum momento ele esperava que alguém fosse desafiá-lo para um duelo, que alguém fosse pular nas costas do desafiante, cravar uma lança no peito dele, que estava desprotegido porque alguém tinha desativado as proteções dele, enquanto outro alguém já estava esperando ele para ver para onde que ele ia e surpreender em sua fuga. Ele, de fato, não esperava por nada disso, pagou pela arrogância e foi morto, executado. Graças à ação de vocês, uma revolução se instaurou em Tyr. Um governo provisório foi erguido pelo alto sacerdote Titian, que jurou fazer um governo em prol do povo, em prol da maioria, não mais um governo tirânico. Nós burros acreditamos. Vocês burros acreditaram, né? E desceram até o subsolo da pirâmide do Kalak, até onde jazia escondido, atrás de uma parede construída ali para ocultar isso, uma porta de prata inviolável, mesmo pelos poderes do rei feiticeiro. A única forma de abrir essa porta de prata estava nas mãos de vocês. Uma chave com poder de cura. Ou de puff. É. Ou de beterraba. Uma chave que transforma beterrabas em baobás. De posse da chave, vocês colocaram dentro da fechadura, giraram, a porta se abriu, se transformou num portal e vocês atravessaram esse portal. Vocês saíram do mundo do sol opressor de Atas para chegar num mundo de escuridão perpétua. É, os opostos, né? De um extremo ao outro, exato. Vocês chegaram num local... chão de terra batida, certo? Esburacada em alguns pontos, vocês notam que a estrada, a via na qual vocês desembarcam após atravessar o portal, ela foi assim, muito castigada pelo mau uso, pela falta de conservação e pelas intempéries. Existem poças de lama que se acumularam em buracos, que foram provocados talvez pela passagem de carroças, de animais de carga, não dá para dizer exatamente o que. O chão ele é de terra batida, mas ele é lamacento. O ambiente, como eu disse, ele está escuro, é noite. Uma noite úmida, gélida, uma noite sinistra. Vocês, olhando para o céu, vocês não conseguem ver estrelas ou o brilho da lua. Porque a única coisa que vocês veem é uma névoa. Uma névoa escura, densa, cinzenta. Uma névoa pesada que ela se desloca em rolos, serpenteando pelo céu a baixa altitude. Tá? Uma névoa cinza escuro, como se fosse chumbo. Essa névoa não tá só no céu, ela tá no solo também. Vocês olham os arredores dali, né, para as laterais dessa pequena estrada onde vocês estão. Estrada, ó. Para as laterais dessa pequena estrada onde vocês estão, vocês veem que tem algumas fazendas de plantações murchas, moribundas, E para além dessas plantações, vocês conseguem divisar uma floresta densa. Um bosque sombrio. Interessante. Um bosque antigo, ancestral, de árvores coníferas. Vegetação típica de regiões frias. Tá? Só que as árvores elas são muito, muito fechadas entre si. O acesso para dentro desse bosque é extremamente complicado. Faz-se necessário uma estrada para você chegar nesse lugar. Certo? Essa névoa, essas brumas, elas não estão serpenteando só no céu. Elas estão serpenteando ali na fronteira da estrada para essas plantações, no meio das árvores que formam esse bosque e ao redor de vocês. Essas névoas, elas são tangíveis praticamente. Vocês sentem que se vocês esticarem as mãos, vocês conseguem tocar como se tocassem numa nuvem, como se colocassem a mão em algodão doce. Você toca na névoa, a névoa toca em você. Tá tudo bem. Você estica a mão, Siri, e toca essa névoa sinistra, tá? Quando você encosta nela, a névoa ela se retrai. Ela faz uma curva se afastando de você. Nojenta. Como se fosse um gato, quando você alisa o gato e ele se curva ante a sua mão. Só que a névoa ela se afasta. De alguma forma, você tem a impressão de que essa névoa ela tem algum tipo de aversão a você, ao seu toque. Porém, isso dura somente uma breve fração de segundo. Essa névoa ela se afasta do seu toque, ela volta ao caminho dela normal e ela vem serpenteando e a névoa rodeia você. É, a névoa vai rodeando cada um de vocês. Tô gostando, não. Envolve vocês, ela vai se tornando cada vez mais densa, cada vez mais espessa, até que vocês sentem que vocês estão envoltos, completamente imersos nessa névoa. Você assopra. Toca, né? Você assopra a névoa, mas ela não se desloca. Não é como se fosse uma nuvem de fumaça que é volátil, que é facilmente expulsável com um breve soprão. Não, ela é densa, ela é sólida. E o que o seu toque me revelou dá a impressão para você de que ela tem algum tipo de consciência, de intencionalidade. Ela tá ao redor de vocês, não porque ela foi parar ali, porque ela deseja isso. Safado. Ih, ela vai querer pegar. Iru, iru. Essa névoa, ela tá ao redor de vocês. Ela circunda vocês, toca vocês. O toque dela é gélido e arrepiante. E uma sensação estranha toma conta do corpo de vocês quando essa névoa toca vocês. Ela invade as narinas de vocês. E quando vocês respiram o ar impregnado com essa névoa, a respiração de vocês se torna pesada, dificultosa, ofegante. Como se vocês respirassem algo que fosse mais pesado do que o próprio ar. Como se a distribuição, a proporção de oxigênio, nitrogênio e outros gases nessa névoa fosse diferente da que vocês estão acostumados a respirar. Subitamente vocês se tornam cansados. Podem marcar 6 de invisibilização. Brincadeira. Não, 6 de invisibilização é cansaço zero, né? Pra sempre. Eterno. Exato. Pra sempre. Vocês têm uma sensação estranha quando essa névoa toca vocês. Não só quando essa névoa toca. O simples fato de vocês estarem nesse local, nessa noite sinistra, dá essa sensação estranha a vocês. Quando vocês escutam, vindo do meio da floresta ao como tem a Rosa dos Ventos aqui? Quem tem, então onde eu quiser. Vindo do noroeste, vocês escutam uivos. Uivos sinistros. Alguém quer fazer um daylight aí, não? Murray, você reconhece. São lobos. E homens. Mas o uivo desses lobos revela algo mais. Não são simplesmente lobos. Tem algo mais ali. Algo que você conhece bem na sua pele, no seu sangue, em cada um dos pelinhos do seu corpo. Mas tem algo mais. algo que você não reconhece, não consegue compreender como ou porquê. Quando esse uivo ele ecoa, você, não só você, todos vocês sentem algo que há muito tempo vocês não sentiam. É uma sensação familiar, esquecida na memória de vocês, mas ao mesmo tempo, na condição atual de vocês, uma sensação completamente nova. Pela primeira vez em tempos, em eras talvez, dado o fato de vocês terem transcendido as dimensões do tempo, por terem cruzado o plano do tempo, o plano da energia temporal, é como se eras tivessem se passado desde a última vez que vocês sentiram isso. Pela primeira vez em tempos, vocês sentem medo. Todos vocês. Bora voar? O lobo não voa. E morcego? Mas o morcego voa. Mas eu prefiro enfrentar um morceguinho do que um lobão, né? O lobo morcego voa. O morceguinho te pega e morde. Morcelobo. Ah, se fosse o Ozzy é diferente. Morcelobo. Opa, gostei do morcego. Da aí, pode. Falou! Jogou esse papel fora? Eu poderia ser um porcego também. Meu gato faz o papel higiênico também. Parece que. Tô todo feliz, ó. Ó que legal que tá. Ó. Sai, Marie! Tá falando alfa, obra minha. Estourei. Ó, vim 30. Soldado estouradado. Agora eu gosto de estouradado, legal. Ih, 4. Não gostei mais. Dando uma vontade também. Começou a chover já? Alguém faz uma conta aí pra mim. 12 dividido por 7. Algum lugar deve estar. Talvez só um cara. 12 dividido por 6 vai dar 2 mais ou menos. Tá. Não, mais ou menos não dá, né? Mais ou menos, ali ó. Oi, meu bem. Deixa uma recolha mais exatidão. Desce. Marri? Não, 12 dividido por 6 dá mais ou menos 2, não. Dá. Tá. Então um barulhinho, acho que algum motor, né? É, pior que tá um barulhinho de chuva caindo ali nas plantas mesmo. Hein? Um pouco pra lá dentro tá chovendo. Se tiver, tá bem fininho. Tá chovendo aqui já. Agora tá, porque agora bateu na pia, né? Tá bem fininho, ó. Tá apertando. É, só porque ela é falando. Ou seja, é culpa de vocês. Culpa de quem chamou. Eu vi a semana inteira vai chover. Amanhã vai chover. Tipo, no... Começa a subir das 7 horas para que eu vou entrar às 7h30, né? Eu vou sair 4h30. Não vou falar nada. 5 e pouco eu termino a prisão. É só na sua minha hora comercial. Exato, vai ser lindo, vai ser legal. Vocês olham ao redor e vocês conseguem divisar que há cerca de uns... Pode ir. Pode ir. Pode ir. Não, tinha um perdido ali. A cerca de meio quilômetro de distância de vocês, vocês conseguem ver surgindo diante de vocês uma pequena cidade. Eu não estava na cidade já? Não. Não, um minutinho? Retcon de começo de anime. Tá bom, desculpa. Não tinha uma pessoa no meio do nada. Nem tinha impressão que a gente tava na cidade. Eu falei, não, na cidade também. Não, vocês não estão dentro da cidade exatamente, tá? Vocês estão um pouquinho próximo. Meio quilômetro, mais ou menos, vocês estão vendo a cidade. Que tamanho que é a cidade? Tá. A cidade, ela é pequena. Uma cidade minúscula. Que não tem mais do que meio quilômetro de extensão de uma ponta a outra. Tô pensando de ver se tem mais lobisomem aqui. É um bairro. Vamos pra cidade. Um bairro de uma cidade... mediana de Arton, certo? Vocês veem essa cidade diante de vocês. No, na continuação dessa estradinha, né, precária onde vocês estão. Tá? Isso está a oeste de onde vocês estão. No nordeste, vocês veem a floresta e vocês veem, saindo do meio das árvores, vocês veem esses lobos bípedes saltando do meio da floresta, invadindo a cidade, uivando, rosnando e depredando. Acho que a gente vai ter que ir pra lá. Eles são seguidos de uma nuvem, uma revoada de morcegos gigantescos. Morcegos. Morcegos de Gaurásia. Que voa. De Gaurásia. De Tu. Morcegos de Tu. Morceguito. Morceguito. Vocês veem uma revoada desses morcegos gigantescos invadindo a cidade também e atacando as casas. A cidade, vocês veem à distância, todas as casas são fechadas, tudo está apagado. Tá? Vocês não veem viva alma na rua. Dá até a impressão de ser uma cidade fantasma, uma cidade abandonada. O que quebra essa impressão são algumas poucas luzes iluminando algumas poucas casas nessa cidade. Certo? Para trás de vocês, vocês escutam o ruído de metal se chocando contra metal e contra pedra. Quando vocês se voltam, vocês veem distante dali, meio quilômetro aproximadamente, vocês veem duas colunas de pedra na divisa da floresta, enormes, certo? E dois portões de aço se fechando sozinhos. Brum, com um baque surdo do metal contra o metal e ecoando do metal se batendo nessas colunas de pedra. O portão se fecha atrás de vocês no mesmo instante em que o portal da porta de prata termina de se fechar e desaparecer. E diante de vocês, essa cidade, ao norte e ao sul, vocês conseguem ver a floresta próximo de onde vocês estão. A estrada, ela segue para leste e para oeste. E a oeste, vocês veem essa pequena cidade diante de vocês. O que vocês fazem? Tem alguma madeira, uma pedra perto aí? Tem. Eu vou testar, ver se tá funcionando. Vamos descobrir já. Boa. Pega sua mão, né? A espada de Glória, um pedaço de madeira e corta. Beleza, tem arma. Uma lâmina afiada. Dá pra ir contra o lobisomem então. Mais forte do que quando as duas luas se alinharam em Atas, você sente a presença de Glórien aqui. Embora. Porém, entretanto. Porém, contudo, entretanto, né, todavia e tudo mais. Embora você sinta que, tal qual quando as luas se alinharam em Atas, a presença de Glórien, ela chegava até você como se demorasse a chegar, como se tivesse que percorrer um longo caminho. Você tem essa mesma sensação aqui. Como se alguma coisa dificultasse a presença de Glória a chegar aí. Mas ela chega. Muito mais forte do que era em Arcas. Mas ainda algum bloqueio. Okay. Sim, existe um bloqueio. É essa sensação nítida que você tem. Vocês querem interferir isso aí? Deixa rolar? O que vocês querem fazer? Você é louco, na primeira pergunta que vocês fazem, eu já corri já. Pra cidade. Ah, tá. Pra onde você acha que eu vou correr, perdão? Não sei. Pro portão? É. Não, o portão eu vou depois. É porque eu não sei onde a gente tem que vir aqui. Ah! Depois eu vou lutar de conto. É, porque eu esqueci qual é a parte do poema aqui dessa. Eu também. É verdade, esqueci totalmente do poema. Falei, caguei poema, montei no Kurama e tô voando pra lá. Às vezes era uma batida de sexta-feira, qualquer toque de recolher. Toque de recolher, é. Tá indo pra cidade? Acontece. Que é onde tá o portão, né? Não, o portão tá pra trás, a cidade tá pra atacada. Ouvi um adejinho. Mas esse portão que fechou não é da cidade? Não, é de outra cidade. Ah, são duas cidades. Trás. Vou esclarecer. À frente de vocês, em direção oeste, tem a cidade. Atrás de vocês, no leste, no nordeste, na verdade, tem o portão. Na divisa do que seria o território da cidade. Tá, no perímetro urbano. Vamos ajudar os caboclos então, né? Quem tá com a chave, a gente tem que seguir, né? Aqui semiplano funciona? Posso tentar. Se a sua espada funcionou... É só abrir a bolsa. Testa aí, porque... Abrir a bolsa. Cheio de carga? É. Eu quero minha aljava de volta. Tá funcionando. Peguei meu aljava no celular que eles tivessem, bora lá. Agora você tem também flechas mágicas. Plano A e plano B voltaram, olha. É a mesma coisa que voltar lá toda a morte da cidade. É. Não precisa mais fazer o discurso no jutsu. Discurso no jutsu. Discurso no jutsu. Ih, tá começando a chover aqui. Tá chovendo aí? É. Que pano que põe aí? O verde, né? É o verde, o verde e o outro. Tem os dois. É, tá chovendo em mim também. É, põe o pra lá isso aí. É, senão vai chover aí. Tudo. Tem um do lado aqui, ó, onde tava o mapa. Isso. E o outro tá aqui na porta. Por que essas coisas tão bom, né? Né? Isso e o negocinho do miojo. O negocinho do miojo? Pozinho. Ah. Eu queria comer um miojo, mano. Faz muito tempo que eu não como um miojo. Eu também. Eu tenho comido aqueles cup noodles que é mais prático. É, só podia ser um cup noodles, um UFO da vida. Um UFO é muito bom. UFO é bom, mas precisa, não pode micro-ondas. Mas esquentar a água é pôr nele. Sim, só que aí, tipo, não tenho... A não ser que eu use um copo mais de uma vez, sabe? Pra encher a quantidade de água certa. O meu fogão tá na casa da minha tia. Ah, é. Tô sem fogão, porque o material dele não pode no microondas? Não, é plástico, né? Explode. No UFO é plástico. Derrete. Inclusive, você tem que depois tirar o excesso de água. É. Mas é gostoso, o molinho dele é melhor. Nossa, é. Tem um empreendedor. Mas o campeonato eu acho tão pratiquinho. Já tá lá em cima, Carps. Tá. Show. Então acho que vamos começar daqui pra lá. Já vou pegar a blusa aqui, eu estou com frio. Caralho, verdade. Não tem carninha ali, né? É, pode ser, tem razão. Faz sentido. Precisa que eu saia daqui, amor? Traz esse verdinho pra cá. Não precisa. Peraí, eu vou pegar já. Você jogou Stardew Valley, Tata? Acho que não. Acho que você ia gostar. Nossa, jogo tão gostosinho. É. É de... Harvest Moon da nova geração. É. É de fazendinha. É de fazendinha. Eu tô agora com tipo... Acho que 14 cabras, 5 porquinhos. Você já casou? Quase. Tô pra casar com o Sebastião. Põe aqui, Ariel. Vendedor de metal, depressa. Mas não é esse. Não, põe aí, tudo bem. Você vai ficar gostosinho, tipo, a história vai ficando muito grande. É, legal. É um joguinho assim, bem pra relaxar. Eu fico jogando no Switch deitadinho, muito bom. Meus amigos estavam me recomendando pra jogar o Baldur's Gate aí. Ah, fala muito bem. Então, o pessoal fala muito bem também. Mas é 180 GB. Não, de menos. Meu. É que pra baixar pode demorar um pouquinho. Ah, não, sim. Eu gosto de Civilization, né? Tava jogando o vídeo todo feliz. Aí entrou em promoção as expansões. Falei, vou comprar, né? Todas as expansões. Para quê? Bichinho não aguenta. Pois, é muito peso, né? É, muito processamento. Tipo, caralho. Essa jogar, tipo, dá 2-3 turnos e ele só crasha o jogo. Pra jogar tem que deixar ele no Dockstation. Que aí ele consegue aumentar o processamento dele. Agora eu não consigo mais jogar o jogo se não tiver como. Esse me deixa pesado, né? Ah, mas é muito bom. Nossa, como divertido. É brincar de Trump. Ah, quero tacar a Venezuela. Quero taxar Cuba, vou taxar Cuba. Ok. Ai, ai. Eu comecei uma guerra outro dia com o Império Romano só porque os caras estavam com uma cidade estadual. Acho que eu quebro o cu. Era uma cidade que era minha vassala, eles foram lá destruir, eu falei, ah, é? Não. Eles perderam seis cidades. Prendedor, metal. Então eles estavam jogando, cara. Só sobrava, só faltava uma civilização, já tava forte. Meu primeiro ataque foi 20 bombas nuclear. Que isso? Que isso, fogo? Eu bombardeei tudo, acabou toda a força militar do inimigo num turno só. Percebi? Acabou todo mundo, né? Quem sobreviveu tinha 4 braços, 3 ogivas. Foi umas 12 ogivas nucleares e umas 8, 10 termos nucleares. Pra que isso, fogo? Pra não ter resposta. Nem não teve. Entendi. Tá chovendo assim, ó. Dá pra ver ali no poste. Aí quando meu apartamento entregar, eu vou chamar assim, lá ver. Nossa, mas eu não sei como fazer pra encaixar os meus móveis. Os eletrodomésticos. Onde fia pra ser o tanque? E a pia? Não vai caber na máquina de lavar e o fogão junto, senão vai. Não sei aqui. Tira o tanque. É, eu vou ver depois ou qualquer coisa colocar. Põe pra fora, né? É, eu vou pra fora. Como só é terra, eu vou tirar o meu. É, eu tô pensando talvez tirar mais pra frente também. tem que colocar pra fora. Lá fora, inclusive, já tem uma instalação, né? É, água e esgoto, é só colocar. Sim, eu tiro do banheiro pra fora. Tô preocupado agora com quando entregarem com a mudança. Eu acho que eles vão entregar no final de março. Tô torcendo pra entregar em março. Eu acho que no final de março. Eu não acho que vai ser, final de abril, não. Será? Final de abril tem feriado, coitado, hein? Nossa, esse ano tá lindo de feriado. Esse ano tá. Nossa. Tá bom, podia ser melhor, podia ser todos na quinta. Mas tá bom. Tem muito na terça e na quinta. Tem vários. Na terça e na quinta. Isso pra mim é ótimo, que agora eu tô com a dele. Você tem emenda, né? É, pra mim não voga nada. Setor público emenda todos. Meu, eu ir pra diretoria, né? Eu só tava no cu, basicamente. Mesmo salário, vou trabalhar mais. Porque o professor tem recesso, lá eu não vou ter. Mas você tem férias, você escolhe as suas férias, né? É, recesso dá 2 meses, férias é 1 mês. É. Eu perdi uns 30 dias aí. Eu preferia ter o recesso escolar, tá, né? Mas não tem preencher diário de sala, não tem reunião pedagógica. Não tem que aguentar os pais. Os Enzo, a Valentina. É o que dá pra fazer, não sei se a gente tá seguro. Não, por enquanto eu acho que sim. Tá legal o primeiro andar, tá de boa. Exato. Tá legal o primeiro andar. Nossa, hoje eu vou dormir com um bebê. Ô, delícia. Se continuar assim, né? É. Eu já tô com uns 2 dias sem dormir direito. Nossa. Vai dormir no bebê também. 12 horas. É. Mas não dá, mano. Acho que eu tenho que da minha mãe, não dá pra dormir. Minha mãe tem isso, minha mãe quebrou a semana. Ah, tem que cuidar dela. Terça-feira. Caiu. Não sei o que ela tava fazendo, tava no horário de almoço ou no trabalho dela, foi no banheiro. Que tropeçou no desnível do banheiro e. Nossa! Corregou. E canta aí, como era um homem, por favor. Caramba. Aí eu acho que pra não apoiar na perna. Nossa, monstruosidade dele. Perna pública, ela tem problema no joelho, pra não apoiar na perna do joelho, ela apoiou na perna, na outra perna. Aí quebrou o perna. Abissais. Também tem início de monstruosidade. Eu jurava que eu tinha encontrado de canto também. Caramba. Aí com medo dela. Camanoide? É verdade. Coisa à noite. Humanoide é monstruosidade. Então, você não dorme direito, né? Você tem que ficar meio alerta. Tudo aqui eu acho que você consegue. Porque senão, vou tentar descobrir a informação deles pra ter uma ideia de ponto de vida, fraqueza. Prata. O erro. E ataque mágico, né? Não. Ataque mágico eles sofrem, mas. Ah, não sei, né? Como é que é, não dei muito. Você já não enfrentou um de já. Eu lembro de rodar ali. Ah, tem que ter no Carpus. E aí, testa no Carpus, se der bom, você testa. A gente enfrentou homens ratos. Isso! Foi nessa época que eu peguei uma dada de prata, eu lembro. Isso, mas a gente era nível 4, assim. Não foi na, no que pau preto lá? Eu me transformei. Não, foi numa cidade. Verdade, com o pau. Com o pau diferente. É que tem as canetas aqui, ó, se quiser. As canetas estão aqui. Toma. Tolo, isso, foi tolo. Um pau diferente. Eu lembro, pau, não era um pau diferente? Era um pau diferente. Era um pau mágico, não era? Era um pau mágico. Esses são os melhores. Era um pau muito duro. Tá vendo? Muito bravo do pau bom de lá. Não, um pau bom marca, né? Não tem como. É. Não tinha até pra fazer arma, né? Eu não lembro a última sessão, eu lembro de tolo. Lembra de tolo. Caralho. E que pau. Que bom que eu fechei a janela. Né? Bom. É muito que a cara esqueci de fazer. É, a minha tá aberta. Tá vendo daqui? Não, eu esqueci de deixar aberta. Ah. É, tá no lugar, né? Ah, então a gente dá barulho. Vocês. Pode cagar, que a coisa molha o chão, mas não molha a gente, tá ótimo. Não, vocês que se foram, podem molhar as próprias jogos. Não pode molhar os livros. Esse não é o Kurama. É assim agora. Não é. Não é vermelho esse? Tem um específico do Kurama. Esse é Golimar. Esse é o Golimar. Saudade do Golimar. Ou pasta de amendoim. Não era. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Qual que era aquela palavra que você não fala mesmo? Golimar. Nome. Deram semelhança? Deram semelhança. Será ótimo do fome. Mas Se alguém tiver comigo, você não tá fácil. Porque a gente pra cá, né? É, então. Olha lá, cara, bom. Caramba. Chupão, hein? Esse pedágio não tava no gibi. Né? Cada que meia hora para. Espera, né? Caramba, tá indo embora também. Pode voltar depois que eu vou. Eu acho que o Flamengo vai ficar caindo. Vai chover assim, a gente vai ficar. Eu acho que não chega no meio pra isso, não. A gente vai jogando a intensidade, né? O jogo vai se manter. É, se ele tá fraquinho, ele tem. Então, se manter assim, vai ter o que falar para. É, muito forte, é. Não tem consciência, não. Esperamos que não, né? Já vi um pouquinho, já. Desse nada, aqui tá forte, não porra. Não, porque eu não tava dando pra se deu centro, agora tá. Ah. Bom. Se jogou na de água, a gente caiu lá. Vocês estão chegando por aqui? Não sei. Se vocês preferirem pular, também dá na mesma. Quem só virar um mapa mentalmente com a cabeça. Autista. Eu só peguei. Ah, vocês... O que que é? A outra era a Top, né? É, a Top não vai jogar hoje. É só nós quatro. Estão chegando aí 12 lobisomens. Cata umas pedrinhas aí pra simplificar. 13. Hã? 13. É. Não, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser essa que tá solta. Bom. Qualquer uma, Ariel. Pode ser essa daí que tá na mão, de boa. Tira as do vaso. Não, filha da puta. Isso é pedrinha agora? É o dado que não para. É o dado que não para, não. Pega o fechado. Pega esse aí mesmo, Ariel. Parou. Caralho. São quantos? 12. 12. Esse tá bem legal, né? Olha só, a botões? Opa, a gente não vê mais rápido. Bom. Não, eles não estão em formação bola de fogo. Você tá maluco? É um em cada casinha. Pode como botar assim? Um em cada casinha. Dentro ou na porta? Na porta. Sobrou um maior monte. É, vamos espalhando. Isso, põe eles espalhados aí. Eles estão espalhados aí. Isso aí. Esse aqui pra chegar na cidade é o isso. Lá pra frente tem mais casas também. Só vamos perder tempo desenhando aí. Mas tem bem mais casas ali. Amor, deixa eu perguntar. Pergunte. Eles são metamorfos ou não? Sim, claramente, porque eles são bípedes. São humanos que se transformam nisso aí. Exato. Não são lobos. Não, é porque a gente transforma eles no lobo. Eles têm essa aparência aqui, ó. Lobos bípedes. Homem-tigre? Eu nunca tinha visto. Tem um homem-tigre. Caiu o marca-pai. E aqui tem um homem-rato também. Caiu o marca-pai. O homem-rato de tipo nem todo. Sim. Olha ele aqui, ó. Saudades. Bom. Eles estão batendo contra as paredes, contra as portas das casas. Eles vão de porta em janela. Né, começa a bater nas portas para quebrar e invadir. Eles estão depredando, atacando a vila. O que vocês vão fazer? Iniciativa. É isso mesmo? Vocês querem falar com o lobo? É, não sei se eles são conversáveis. Quer falar com então tá, vamos para a iniciativa então, antes de qualquer coisa. Eles estão atacando? Eles estão atacando. Detalhe. Eles vão jogar dois testes. Um de iniciativa E um outro, caso vocês queiram, de furtividade para se ocultar. Certo? Detalhe 2. Vocês correm até a vila, uma distância curta, de apenas 500 metros. Vocês sentem os seus corpos pesados. Vocês sentem a respiração pesada. Vocês chegam ali, não com uma sensação de cansaço. Não chega a ser cansaço. Não chega a ser exaustão. Mas vocês sentem os seus movimentos sendo dificultados por algo. Todos os valores numéricos das suas fichas estão reduzidos a 1/4 nesse momento. Vixe, Maria. Você não vai calcular aqui agora. Não precisa objetivo. Calcular nada. Ah, tá. Tá? É você olhar. Você tem o quê? Eu tenho mais 100 no teste que eu vou fazer. Pego mais 100 e divide por 4. Iniciativa também. Uhum. Tudo que vocês forem somar da ficha, divide por 4 o valor que vai somar. É a forma que eu encontrei para simplificar. O certo seria fazer redução de nível. Mas ainda dá muito trabalho. Então, para simplificar... 25, então. 27. 25. O meu foi 27, só que em furtividade. Ah, é a furtividade também. 27 na furtividade? É. Ah, tá. Ah, eu não quero me esconder, então não vou jogar furtividade, não. Ok. Iniciativa... O meu deu... Tudo bem na iniciativa? Eu tirei 19. Eu tirei 14. Caralho, Bredão! Tá, tem a iniciativa do Grial e da Cire. 19 iniciativa. 19 do Celerim. 33 da meu Stealth. Ok. 18, 17. Não é 18. Ah tá, faz todo um 20 por 4. 18 mais 4. 18 mais 4. 22 do Murray. 22 do Murray. Isso aí está todos os seus bônus são divididos por 4, um quarto só. E agora eu vou jogar pros lobisomens. São 5 e 4 no teste iniciativa. Por que eu não ganhei ponto heróico, só vocês, bando de cuzão? Porque nós somos os heróis. É ponto heróico, né? É. É ponto heróico. Nós somos os heróis, não você. Vai ajudar os heróis? Vai ajudar os heróis? Aí você tem que poder herói. Eu consegui que não. Esse dado é muito fácil. O que não é difícil com esse dado. Esse dado é fácil. Não. Seis. Ok. Pontos heróicos. Eu vou gastar um ponto heróico pra rolar meu dado, que 7 eu acho que é muito baixo. 5. 11 tá melhor. Amor, nossa vida também tá diminuindo em 4? Não lembra disso não, minha filha. Eu preciso saber, porque eu Sim. vou entrar em combate. Sim. Tá. E nossos PVs temporários? Tá bem. Todos os valores numéricos, e tudo que tá anotado na ficha que tem um número, dividido por 4. 53 mil dividido por 4. Nossa senhora, mano, só tá aí pra pensar, gente. Que diferença vai fazer? O bicho vai dar 20 anos, não sei. Eu preciso saber, eu preciso calcular. Caiu algum aspecto, um mini dado aqui. Um mini D20. Nós estamos 5. Você conseguiu ouvir isso aí? Beleza. O dano não, né? Dano? Dados de dano, dessas coisas? É. Deixa eu pensar aqui. Dados não. Os bônus fixos, sim. Tá? 3d8 mais 1/4 de x. A gente fazer da forma mais simples possível. Uhum. Não ficar fazendo muitos cálculos, tá? É só pegar o que tá marcado e dividir por 4. Beleza. Quanto é a sua furtividade ou você não rolou? Não, eu fiquei com 1.000. Se quiser. Se você não tiver sempre furtivo. Cara, eu vou transformar em novo, então. Então, ok. Nem a Sierra nem o Murray estão sendo furtivos. Eu não tô, não. Eu tô indo pra Leroy Jenkins. Leroy Jenkins! Que bom que é Jenkins. Achei que fosse Merlin, já ia falar, caramba, de novo. Novo construtor. Bom. E aí, quem vai primeiro? É você ou é a gente? Ah, eu vou tirar um D6 na minha rolagem. Eu sou o último. O cara tá porque eu quero. Puta, adicionei um. Olha que beleza. Os dados estão me traindo. Então são 3 metros de diâmetro. 2 quadrados. Vai pra cá. Beleza. Iniciativa tá com vocês. Griel é o primeiro a agir. Vou tentar derrubar um lobo 2 e se vir com essa. Tentar os braços vorpal nesse lobo aí. Falhei, segundo ataque. Como falhou? Acertei, crítico, natural, 20. Como falhou? Ah, com os meus, vamos ver, eu tirei um 7 no dado. Você falou que veio um quarto do bônus, né? Mas a CCA também não é alta, eu acho. É, é proporcional, gente. Quanto que é seu bônus? Daria 27, da, daria 7. 14, acerta? Acerta. Ô, louco. Mas o dano como também vai ser muito pequenininho, então. Couro, filho! Pô, a armadura dos caras é couro! Ali, mas o segundo ataque foi vorpal, Jeff. Ok. Bom, vamos ver o dano então, porque se eu me matava pro próximo. Como você finaliza ele? Vorpal você matou, né? Vocês veem o Griel correndo. Se ele chega ali sem qualquer menção de se fazer furtiva, o Murin já chega também se transformando. E o Griel ele vai correndo, dando aquelas passadas largas no chão lamacento, fazendo o ruído característico disso. E a presença de vocês conforme o Murin vai se transformando, né? E a Ciri já chega preparando as ações dela de forma ruidosa também. Chama a atenção de todas as criaturas que estão na rua. Elas param o que elas estão fazendo e se voltam na direção de vocês. O mais próximo ele vira na direção do Griel. Ele faz menção de erguer a garra. Quando ele toma 2 golpes de espada e um arranca a cabeça e a garra dele erguida pro alto. Uso de ação. Tentar mais um. Não veio crítico. Você tá dando um pitiquinho? Eu tô, mas acertei. Também não foi crítico, mas acertei. O dano foi... 1/4 do valor, né? 1/4 do fixo. Do fixo. Os dados, joga normal os dados, vamos ver. Complicar rolando dado, não. Meu bom é fixo. 47, 49. 12. 12 mais 3 de 8. 12 mais 3 de 8. 8. Então 20, 26. 20, 31 já de dano. Mais no primeiro ataque, verdade. Então mais 12, mais 14. 16. 17, 18, 19. 50. 50 total? Isso. Seus braços são de prata? Não, mas são mágicos. Se de prata, você não pega mais braços. Não, se fosse de prata, era prata falsa, né? Ok. Ela gosta de falar que eu não sou verdadeira. Mas você não é mesmo. Eu sou. Se fosse original, ela roubava seu braço pra ela. Eu vou putar se fosse o verdadeiro, porque tava sem braço. Matou. Tem mais ações? Não. Morreu ainda? Bônus action. Passinho pra trás e me escondo atrás do corpo. Eu tinha que esperar se escondendo. Mas eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Ok. Beleza. Você avança por cima do cadáver, tá? Desfere 2 golpes certeiros no peito e na garganta do outro. Ele fica extremamente ferido, sangrando em profusão, tá? Ele cessa os ataques dele e se apoia escorado na parede, extremamente enfraquecido pelos ataques do Griel. Bola de fogo. E aí o Griel ele pula pra trás e desaparece. Se ele foi do lado de uma casinha, né? E eu vou vir aqui também. Eu vou vir aqui, ó. E dança, né? Pra atrair a atenção todo mundo. É isso, igual O Baby Groot. Não, o outro. Que fez primeiro. Esqueci. O Peter Quill. Não, igual o Baby fazer? Groot. Eu vou lançar a magia. Eu vou castar um ponto heróico. Uhum. Porque eu quero, ao invés de aumentar o dano conforme eu subo o slot, eu quero aumentar o raio. Ok. Da magia. Magia? Magia. E eu vou lançar o... Raio Lunar. Raio Lunar. Ah. Vê se eles fazem o seu vídeo. Faz um save intro de constituição. CD? Não sei. CD 15. Nossa. Regras de níveis normais. CD 15. CD 15. Ok. 16 graus. Faz com... Quino? Eu ia falar faz com desvantagem, porque eu sou feito de CD. Não Quino, né? Não. Naquelas metas magias. Ele ia parar uns 16. Faz... Isso, faz com desvantagem. Com desvantagens? 11. É porque bom que deixa de graça. Né? Vou gastar um ponto heróico e rerolar. 17, então 16 é o meu que tá valendo. Tenho 18 no meu teste. 17 e 16 no dado. Então, adicionou um 16 aí, então. Adicione. É pra todo mundo, eu imagino, viu? Não é pra um só. Certo. E que raio? Você quer que eu role individualmente? Vai ficar 24 de raio. Metros? Metros. Ih, cobre tudo aí. Não, 24 de diâmetro, desculpa. Ah, mas... É, por isso que eu fui pro meio. 24 é... De... É muitos quadrados. É 12, pega 12 aí, mais fácil. Não, é 16 quadrados. 16 não, pra cá, não. 16 pra cá. Pega 12 metros. Quer treina? 12 metros é, porque... é 8. Porque falou que são 24 de diâmetro. É diâmetro. Então a diâmetro? São 16 quadrados? É 8. De raio? 8. Não, 8 de raio. De diâmetro aqui, ó. É, são 16 quadrados de diâmetro. Só não pega os mais distantes lá. Isso. Aqueles dois lá. O resto pega tudo. Ó, oito em cima da cera. Só aqueles outros, aqueles dois lá em cima que não vão ser atingidos. Dá um passinho pra... Eu vou dar um passinho. Passinho de ajuste, passinho de ajuste. Opa! Aí não pega o de cá. Pega esse. Pega, pior que pega. Pega esse aqui, pega. Um, dois, porque o Griel quatro, matou o que tava mais longe. É, tá no limite. Pega mesmo? É, pior que pega. Então beleza. Você quer que eu role individualmente pra cada um? Não, cada eu vou adicionar um D6 aí. Vamos beleza. Ver se rola. Você quer que eu jogue um D12 pra ver quantos são afetados por esse teste? Você que sabe. Pra ver quantas vezes eu rerolo. 3. 35. Então não deu, era 30 de dificuldade. 20. Tá, eu tô com 18, né? 18. Posso adicionar um D6 também. Pode. Posso adicionar um D6 também. Vai tirar um. Oi. Dá certinho, né? Quer dar certinho, viu? Se eu tivesse no quadro ali, você já tinha que ficar livre. Nossa, aumentou 20 pra 24. 24, meu teste. Passou então. Passei? Passou. Mais os 2 D10 você vai tomar. Se você é, o Dan toma. Já você vai tomar metade. Metadinha? Capaz é quem a carinha morreu. Não, aquele de morte. 19. Estourou. Rola 10 aí. Foi a metade. 19 de dano? 8? 9. 9, né? Adiante. Beleza. Você faz aquele brilho, o brilho da lua. Eles são mais fortes. Cura os caras. É, cura. Tá, o brilho da lua envolve eles, queimando as suas peles. Certo? O segundo que o Grel tinha atacado, que estava extremamente ferido, ele sente o ardor, ele começa a se virar para correr e se transformar num lobo quadruplo para ganhar mais velocidade, mas ele não completa a transformação. Ele cai no chão sem vida. É só... Todos os outros, eles ficam feridos, tá? Extremamente incomodados com aquela luz que permanece no local, permanece, né? Permanece no local. E voltam as atenções para quem causou essa dor a eles. Eles voltam na sua direção, a atenção deles. Isso, mas não são eles. Tem mais ações? Não. Murray. Já foi ação, ação bônus. Não, não chega aqui. Não usa ação bônus. Por que não? Tem preto. Pra cá, sim. É, não. Ação bairro. Ação bairro que era uma boa mesmo. Seu machado tava desligado, né? Em Atas. Sim. Você vai ligar ele? Obviamente. Obviamente, vai dar errado. Pânico nas ruas de alguma vila. Américo Brasil. Você segunda capital da Bahia. Se você for metamorfo, você já faz com desvantagem a salvaguarda. É. É. Se é metamorfo. É. Então eu vou fazer com desvantagem menos 5. Não, depois eu apago. 24 menos 5, 21. Meus pontos de feitiçaria. Você só voltar pontos de feitiçaria? É. Você quer aumentar o dano? Não, eu não quero aumentar o dano. O que mais você tem de feitiçaria? Não quer que eu deixar e eu faço. Com 21 23, teste? Aí você falha, o teu teste tá 20, eu tenho muita feitiçaria. 23, eu acertei. Oh. Você tem sentido? Tem um monte. Ligou o machado? Sim. Ok. Preciso achar, as coisas ali. Joga percepção. Vocês todos, teste percepção. Um quarto de valor. É. Bom, os testes de vocês são todos com vantagem, né? 28. 22. Boa. Quanto? 28. Passou? 20. Passou? 20. Passou? 23. Boa tarde, Carlos. 4 rodadas. Ah, não. Então, 13. 13 mais 7, 20. Passou também. Carta. Pega o seu bônus de por 4, hein? Vai é, somar é teste, tudo. É, não é o teste todo. Senão você vai cair muito o resultado. É. Sim. Não, você vai pegar o bônus. Ah, tá. Aqui. É, o dado mandei. Estou somando aqui. Ah, beleza. Calma aqui. Tava tirando 6 estátios. Você vai pra cima deles, Mori. Pra cima dele, no caso, né? Ativa seu machado no meio da sua corrida. O machado... Ele acende aquele brilho e o brilho dele fica reduzido. Não fica com a sua potência máxima. Trocou a pilha? Tá sem oxigênio. Não, oxigênio. Boa. Caralho. O machado tá brilhando mais fraco. Mas ainda assim ele brilha. O que, que esse machado causa dano de fogo? Explica pra mim. Como que é o dano de fogo dele? Mas na ficha do machado. Tá, mas quanto causa? Ah, tá. Qual que é a fonte? É runa. Arial 8. É espaçamento 1.25, pra ficar quebrado. Mas o seu machado não é só runa, ele tem um dano tem normal, tem um dano de runa, tem um dano do corte. Explica aí pra mim agora, pra ver o que vai acontecer. Eu acho que é sua magia, né? Ia funcionar. Como vai? Não. É o mesmo princípio da magia do Mori. Se for um metamorfo, ele volta. As runas, elas estão amplificando o poder? Ou só tá convertendo o dano? É coisa do cenário. Ah, então. Manteve o mesmo dano, só converteu pra dano. Eu não sei qual é a do cenário, então. Deixa ele mais potente. Mas é bom pra testar. Ok, é. A primeira vez que você aumenta a quantidade de dado de fogo? Dado de dano? Parece que a gente tem um... Verifica isso pra isso. Aí a gente fudeu mesmo, hein? Nada, tô fazendo uma coisa. Mesma coisa, o que você vai fazer? Qual pro valor? Ah, Runa! Dano de fúria. Quanto vocês? 2d6. Beleza. Que primeira ação? Acredito que eu vou dar runa, acho que vai pra 4d6. É, deu 8, né? Porque vocês se banharam na cachoeira. É mais antigo. D8 vale, continua valendo. Tá, mantém esse dano. Mantém esse dano. E faz sua ação. Completa sua ação. Dá-lhe a porrada. Dá-lhe a porrada. Porrada! Cheiro. 10. 23. É. De ataque? Isso. Certo. Passa. Dá pra tirar 9 a menos ainda. Isso. D8, né? É. Ah, D8, né? Você acabou de falar. É um. Que era 2D12, foi pra 4D8. É. Tá, mas ele é o do fogo, não o do... O do machado eu acho que era 2D8 também. É, porque era um D12. Tá, 6D8. É, tem um aqui. Eu esqueci um cara. 8 eu nunca acho. Se tiver 2 já funciona. Tem mais. É o dado quadrado. É, dá, 2, 2, 1... Joga 2, 2. Então, isso aqui, ó. Vocês vão ter um corte. Então, então. Você não confundiu os dados, agora tem as cores diferentes. Okay. Fogo é laranja. Então, corte tipo 12, não, 11. Agora joga mais 2 aqui. Foi 11 de fogo. Não, 11 de corte. Corte esse? É. Mas não era o laranja, fogo, cara. O fogo e o corte não vai fazer diferente, pode somar tudo junto. Pode somar tudo junto. Então, 11, 4, 16. Agora tá bom. 28. 30, que é de esse por 4, ó, mais 7. Então, tu confundiu tudo? 35. 35? 35 primeiro ataque. Você acertou o segundo? Isso causa um grande ferimento no meio do peito dele. Dá 20. Certo. 14, o aliança acertou. É. Vai causar mais ou menos a mesma quantidade de dano? Mais ou menos, porque o dado foi alto na primeira. Ah, foi alto. Ah, vai como re-rola, né? É, esse sim. 9. 20. Porra, mano. 29. 29. Dividiu por. Ah, que é 7 nessa de bônus, é. Como você finaliza aí? Ah, decapitar, né? Decapitar? Primeira machadada no peito, ergue, corta, não só a cabeça, mas metade, assim, do torso dele, e ele despenca pra trás. Cada lobisomem que cai no chão, sem vida, ele vai pouco a pouco revertendo a forma de um ser humano. Então, metamorfo. Tem mais ações? Eu perguntei se é metamorfo, porque com visão verdadeira, você consegue saber se é metamorfo ou não. Você vê o cara... Isso, você vê o humano embaixo. Você perguntou pra mim ou pra ele? Pra você. Ah, okay. Mestre, você tá falando pra ele, perguntei e deu um tilt aqui. Não, eu tô só vendo aqui, tipo, é por isso que eu perguntei, porque como eu tenho visão verdadeira, dá pra mim saber se o cara é metamorfo ou não. Tem mais ações? Não. Acabou? Nem movimento? Já foi, eu acho. Já foi? O movimento foi que eu cheguei. Ok. Três deles despencam facilmente em outros seus ataques. Vocês percebem que eles não são um desafio digno da capacidade de vocês. Porém, vocês sentem que vocês estão lutando com o braço para trás. É, e agora, acelerinho. Acelerinho. Braço para trás. É. Você, eu consegui perder na iniciativa. E eu tirei 4 no dado, hein? E eu consegui perder. Minha iniciativa é má. Dragão bafo. Não. Anda! Vê até onde dá 14 quadrados. Dá onde você quiser, que pode, eu acho. Não, o quadrado está aqui, carinha, ó. Eu tô tão longe dos carinha. 14. Aí eu não aumento, não. Tá bom, pode ser aí, né? Tá, eu tenho. Ó, certo elétrico aqui, ó, pega 3. Pode ser, eu sou imune, pode meter elétrico aí. Não, é outra coisa. Pode me usar na linha de. Pode me usar aí. Condução aí. Cara, preocupado. Meu, você viu o Raikan dos bolsonaristas? Eu vou fazer mísseis mágicos, Jeff. Já desguindaste. Eu vou usar 3 mísseis mágicos. Foi na galera. Não, foi no guindaste que eu raio. E 2 mísseis mágicos em outro. Então, os caras estavam... Beleza. Eu fiquei de ouvir que caiu, mas não vi como é que foi. Eu achei brilhante. Num dia de chuva com raio, os caras colocaram 2 guindastes e foi aberto. Aí eu vou apontar sempre ali, ó. É que eles estão acreditando na física. São inimigos da física. Inimigos. Caraca. Vai matar os dois? Não sei. Eu confio, se não ataca essa. Eu vou lá, é 4d6 mais. É quantos d6 por aí? De 3. Deixa eu ver qual é o meu carisma. Se um tirar 18 nos d6 aí. 4d6 mais 6 por raio. Mais 6d6? Não, mais 6 de boa. Que era 24, né? Só que ele nerfou. Tá, aqui deu 10. Não, aqui é um 2. 10. 14, então 20 por raio. Vai dar 61, 40 em outro. 61 num? 60 em um, uhum. 40 em outro. Puta que pariu. Você tirou o valor médio, né? É 3,5 o valor médio. Vezes 4. São elétricos? Deu 14. 15. Esses mísseis mágicos 4. São elétricos? São elétricos e eu ignoro a resistência. Por quê? Porque eu tenho um talento. Não, porque eu tenho um talento. Ah, ignoro a resistência. Okay. O que é lá de, do elemental, adepto elemental. Ah, tá. Beleza. Você dispara. Aquela rajada elétrica atinge o primeiro. Já carboniza um ponto grande no peito dele. Despenca morto. Atinge o segundo, tá? Você vê ele tendo aquele espasmo. Ele já cai se apoiando. Extremamente ferido. Muito, muito ferido. Então, essa é um bônus. Vou fazer um cantrip pra tentar finalizar ele. Ok. Um disparo chocante. Perdão, é 9? Não, 5. É 5. Eu tenho, acho que mais 60 de bônus. Um quarto disso, já acerta. Já acerta. Só que o meu dano agora é alto, porque é muito dado. Meu não é fixo, muito bônus. Deixa eu ver quantos são. Tava na página, eu voltei. É legal o botãozinho? São... É legal o botãozinho? É. Eu gostei. 13 de 12 de dano. Nossa! 13 de 12 mais 6. Nossa, 13 de 12? 13 de 12? Depois eu tenho alguns aqui no Gredão. Mais um monte. Eu tenho mais 6. Tá, tá bom, porque. Tem mais um? Tô averiguando, mas tem. Aí eu rolo duas vezes. Não rola dano. Só quero ver quanto dá, eu vou dando médio. Então, beleza. Eu gosto de rolar dado, deixa eu rolar. Deixa eu rolar dado, sai fora. Porque se você tirar 13 e 1, ele já morre. Aham. 13 e 1. 20, 30, 35. Se tirar uns 13, quer dizer, 13 e 1... Tá faltando um aqui, um fugiu. É um D12, né? É a vida dele. Como fugiu? Tem 5 aqui, não tem? É o aqui, ó. 6, né? Aí tem 6. Ah, 6 aqui. Aqui é parecido. Então deu 30... É a mesma cor, né? Ó. 20, 33, 30 e... 42, salva dano. 48 de dano. Matou. Eu gostei do ataque do Kurama, né? Por ele ter dado um coicezinho ali. Então, esse aqui já não, foi. Não, eu já tirei. Ah, você tirou esse? Eu tirei o de lá. É, deixa eu jogar o ataque aqui. O que tem um Kurama? Mas o ataque fazer curva é difícil, mas tudo bem. É que você bateu tipo no de cá e no de lá. Verdade, você não tá montado no Kurama? Oh, desculpa. Importante isso. Kurama morre. É, vou matar o Kurama. Então, seu 48 de dano. Você é um cavalo lobisomem. Morreu o quinto lobisomem. Esse aqui? Não, é o outro. Vai tirar mais um. Você dá mais um disparo nele, né? Atravessa, ele explode o pé dele e cai no chão morto. Começa a reverter e volta a ser um ser humano. O que mais? Agora foi minhas ações já. Ok, agora são eles. Tem que rolar teste agora? Primeira vez, quando começa o turno no... Eu vou fazer uma pergunta retórica? Posso fazer uma pergunta retórica? Eu não vou responder, porque ela é retórica. Quem tá a 18 metros de mim, as criaturas, fazem um teste de medo. Eu acredito que eles não tenham medo de mim, mas é uma pergunta retórica. Sempre que você começa o seu turno lá. Tá. Primeiro, teste de medo do Celerinho. Eu fiz uma magia diamétrica. 14... Mas medo vai ser vontade, né? Então é sabedoria. Então, 14. 14? Deixa eu ver minha dificuldade. Vou tomar 13 de dano assim. Ou metade, caso foi você. Foi quase, hein, Jeff? Porque. É 15 a dificuldade. É 15? Dificuldade bosta, mano. 60 dividido por 4. Cara, uma dificuldade bosta é a dificuldade que você passa pra. Ah, eu vou adicionar um D6 aqui. Isso aí, gasta ponto herói. Passou. Era só tirar um. Tirei um! Se jogasse bolinha, tá vendo? Tirava 6, ó. Ou 2, 6 corre. Saiu um também. Faz o da. O restante. Se eu falhar, eu destransformo. Isso. E toma inteiro o valor. Continua? Cada vez que eles começam a concentração, um minuto. É. Constituição, né? É. Constituição. Deu 10. E. Tá falhando. E jogue dano. Já joguei, deu 3. Vou gastar um ponto heróico e vou rerolar. É com desvantagem que você faz, tá? Ah, é com desvantagem, tá, ok. Você pode manter esse dado e jogar. Você pode outro, manter e jogar, só tô avisando. Óbvio, agora é desvantagem. 4. É, falhou. Eles falham. Pô, tá todo um cara barrigudinho. Quanto que eu... Vira tudo humano. 13. Radiante. Você faz diferença. Ok, não. Agora faz diferença. Agora os caras caem. Não, eles tomaram pouco da outra vez. Foi 9. É. Ai, que tiro humano, né? Mas eles têm uns 50 de vida. Tá. Primeiro, eles olham pro Celerim depois daquelas rajadas elétricas, eles titubeiam durante um segundo, ficam hesitosos se eles fogem, se eles permanecem ali. E aí, aquela luz brilha com mais intensidade, queima a pele deles, vai queimando aquela transformação, como se queimasse uma roupa, tá? E aquela pele grossa, cheia de pelos, vai sendo dissolvida, vai ficando por baixo, ainda chamuscado, a pele normal deles. Existem humanos, mas não só. Tem Ralphs canibais. Tem Ralphs canibais. Tem Ralphs canibais. Tinha uns pincherzinhos assim correndo juntos. Aí você vê, é um elfo lobo. Elfo lobo. Existem humanos. Um elfo lobo. Ó, os três primeiros aqui, humanos. Qual? Os três mais próximos de mim. Três primeiros, ó. Um, dois, três. Três humanos. Humanos. O quarto. Caguei. O quarto é o Manã. O quarto é o Manã. Não, não, deixa separado. Esse é o Manã. O Manã, pronto. Com ou sem barba? Manã. Pelo desenho é sem barba. Sem barba. Ela raspou. Ele, em ata, o quinto é um gnomo. Um gnomo. O Pinscher. Lembra muito o Lord Nebri. O Shih Tzu. O único. O único. É o Yorkshire. Vocês já percebem que não é o único. Não, em Arthas era, né? Em Arthas não, em Arthorton. Quantos sobraram? Dois. Dois. Os últimos dois são elfos. É o Fox Spaniel. São elfos. Golden Retriever. Todos eles revertem a forma original. Tá? Saem daquela transformação de lobo. E eles ficam hesitantes ali no que eles fazem. Tá? E eles olham pra vocês. E quando vocês encaram o olhar deles, vocês em loucura, em insanidade nos olhos deles. Vocês não veem uma pessoa racional. É, conversando não vai rolar hora. Tá? Mas eles olham para as mãos deles com aquela expressão de criatura insana, olham para vocês. Eles percebem que eles estão em desvantagem. Metade do grupo deles praticamente foi eliminado. A outra metade perdeu completamente os poderes. E aí eles se viram na direção da floresta, na direção norte, e fogem correndo pela rua. Ao mesmo tempo que eles saem correndo, vem aquela revoada de morcegos. E eles envolvem vocês, e os morcegos começam a atacar vocês. Os morcegos são metamorfos? Esqueci os morcegos. Morcegos não são metamorfos. Não, só pra ter certeza, né? Vai, é uma pergunta plausível, vai. Porque se eles entrarem na luz, eles vão reverter também. Demobeto. Agora sim dá pra fazer magias em área, que é enxame. Sim. Existe 5% de chance dos morcegos serem metamorfos. Você pode jogar um D100, você pode jogar um D20 e tirar 20. Eu jogo com vantagem, já que eu sempre não. Jogo. Não pode você ser. Você é muito sortuda? Ai, que engraçadinha. É 20% total, talvez o morcego não dá uns caras. Quase, hein? 12. Quase, 12. Não tem metamorfos aí no meio. Okay. São só morcegos. Eles invadem a área onde vocês estão. Eles começam a bater em vocês. Começam a picá-los. Tá, os outros fugiram, então. Os outros fogem. Nem oportunidade. Eles estão correndo. Não, se alguém estiver perto, pode dar ataque de oportunidade. Se alguém tiver corpo a corpo com algum deles. É que eles fogem pra onde? Aqui no mapa? Pra onde eles estão fugindo aí? Pra cá mesmo. Pra cá? Isso, é. Dispersos, não juntinhos então, assim. Ou mas só se você pode bater se você quiser também. É, eu sei, mas não quero. Vou deixar aí. Quer dizer, você tem outro uso pra sua reação? Sim. Ah, tá. Eu não posso me transformar em com reaction. Justo. Não sei como é que vai ser os morceguinhos aí, mas que eles são mais fortes. Aí eu prefiro me transformar. Você só imune ao dano na forma de onda mental? Não, eu sou imune a vários danos já, normal. Uhum. É. O elemental é só imune à magia em si. Certo. Tem uma outra condição a mais. Pera só um minutinho. Não, mas não tem problema. O Kurama vai bater nesse cara aí. É nada. Frodo não tá nem agindo, coitado. Tá, eles vão atacar vocês. Não, rasteiro, né? Não, rasteiro, não. Eu acho estranho um enxame aqui, tem que rolar ataque, mas tudo bem. Eu tenho que jogar com desvantagem, não, né? O quê? Meus ataques. Depende contra quem. Eu vou gastar um ponto heróico porque foi ruim. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que tem sim, amor. Contra minha desvantagem. Contra todo mundo, é. E se eu não me engano, o fato da gente estar com o sexto sentido faz com que as rolagens contra a gente sejam com desvantagens. É eu que sempre esqueço dessa merda e nunca uso. E aí, por favor? Foresight. É, eu já quebrei. Não, eu tô chegando. É uma competição? É. Adicionale, other creatures have advantage on attack rolls. Tem desvantagem, então. Tem. Beleza, os morcegos eles rodeiam vocês, atacam vocês assim. Vocês ficam envoltos naquele enxame de morcego gigantesco. Eles vão atacando vocês, tentando arranhar vocês, mas eles não conseguem penetrar as proteções de vocês. Eu vou gastar um ponto heróico pra fazer um segundo ataque com os morcegos. Não, mas você tirou nossa CA também, não tirou, amor? É dividir por 4 também? É. É. Quanto que tá a CA de vocês agora? Você tirou 4 no dado, né, gente? 17. Eu tirei 4 no dado. É, não, ok. Ele nem jogou um dado de desvantagem porque, né? 60 é 15, 64 é 16, 68 é 17, a minha é 18. É, 17, 18, é nessa média aí que vai dar, mais ou menos. Então, se eu me transformar. Com 4 eu errei mesmo. Eu tô mais gastando 2. Um ponto heróico, dando uma action surge pra eles e vou fazer um outro ataque. Puta, outro 9. E a desvantagem, eu não vou nem perder tempo lá. Esses dados estão me traindo hoje. No grilhão, acho beleza, que é certo, vocês não? Ficam envoltos num monte de morcegos. 5, 11, o que vocês fazem? 80 de CA? Não, mas a gente tá dividindo um bônus, né? A CA base continua sendo 10. Faz sentido. Não, eu achei que era pra dividir por 4, CA. Não, eu peguei meu 10, tirei meu bônus, dividi por 4 e somei o 10. Porque se for assim, eu só tiro a destreza, porque o meu aí tem mágico, o restante é uma habilidade. Não, pega, tira 10 da sua CA, tira 10, divide o resto por 4. É, porque a CA base é 10. Divide por 4, soma 5. Pô, só divide por 4, pelo menos. Não, porque o 10 é base, a base nunca sim. Vai se dividir. É. O resto é bônus. Eu dividi só o bônus na MCA, né, pô? Faz sentido. Então o meu é 62. 10. Mas, nossa, então o meu vai pra 25 a CA. Já tá vendo uma diferença boa. Ok. Ok, mas a CA vale. Eu sou matemático, falei meus números. A CA vale porque a CA tem um valor que é fixo. É, tipo assim, ó. Porque senão você não tá dividindo nada. O restante. Que tem pra dividir? Não, porque o restante não tem base. É só destreza então, porque o restante você nunca vai diminuir o item mágico seu. É. Não, o meu tem bastante coisa. Eu tenho armadura natural, eu tenho bônus de armadura natural. É tudo coisa que vai somando. Eu tenho bônus de atributo. É que... Sim, mas é uma parada que não é relacionada ao seu atributo base. O meu é? Que diminuiria. O seu é? Eu tenho bônus de carisma, bônus de destreza. Então, o meu não. Os atributos em si não tem um valor base, né? Não, mas você tem um o valor máximo é 20, seu, seria. Né? O máximo seria 20. Vai lá, vamos. Mas deixar mais pra, fácil, pra ser justo com vocês, tá? O 10 da CA é um valor fixo que não reduz em hipótese alguma. Uh-huh. Vocês podem dividir por 4 e somar 5. Ou tira 10 e dividir por 4 e somar 10. Tá? CDs para resistir aos seus poderes. Tem um 8 que também é fixo e nunca é reduzido. Então vocês podem também dividir por 4 e somar 4 para resolver. Talvez passe no D20. Para ajustar esse 8. Talvez passe no D20, né? Não, não vai. Bônus de ataque. Bônus de ataque tem o bônus de proficiência. Esse sim é reduzível. É, o bônus de ataque é tudo reduzível. É. Esse reduz porque tá ligado ao nível de vocês. Sim. Tá? E o certo seria aplicar uma redução de nível em vocês. Na situação. Tá? Mas isso vai dar muito trabalho, então vamos fazer dessa forma que é mais simples. Só isso aí que tá em valor bases fixos que é bom. Né? Esses daí vocês mantêm. Ou 10 e 8. E vida? Vida eu vou pegar um quarto do valor que é uma Um quarto. Não tem um valor base também, né? Vamos simplificar, um quarto. Tem, mas. Ah, que a gente já subiu tanto. Porque tem dado de vida, né? Dado de vida é o valor base, mas... Deixa eu por parte menor. Bom, vocês. É o Griel primeiro. É vocês. Vocês quem? Vocês estão rodeados de morcegos. Os morcegos estão atacando, não estão ferindo vocês. Mas assim, eles estão atrapalhando visão, tá? Eles estão atrapalhando o movimento. Estão enchendo o saco, literalmente. Vocês querem fazer com esses morcegos, gente? Fala rápido. Afasta eles. Eu vou mandar eles embora. É? Você vai mandar todos embora? Eu pretendo. Você quer que pegue os pelos que tá fugindo? Não, pra mim não. Não há necessidade de matar um monte de gente, isso sem sentido. Eu acho que é só esperar, só vou ficar matando os morcegos em minha volta só. Chegou perto do mato, vou ficar esperando a sirene espantar eles, então. Vai ok, lá. Tá batendo lá, a esmo, não vai computar dano, nada. Beleza. Quem agora? Foi. Você. Eu vou fazer comunhão com a natureza pra mandar eles embora. Já que eles são morcegos. É, se você verificou isso, né? Comunhão com a natureza. É. Descreve pra mim o efeito, por favor. Shit. Charm Animals é mais fácil. Não sei, é um grupo muito grande. Eu acho que Charm Animals não vai dar certo. Acho que tem uma magia que é similar ao meu poder. Tem. Não tem? Quinto nível. Eita, vamos lá. Eu vou pegar a magia aqui pra facilitar um pouquinho, tá, amor? Porque senão eu vou ter que achar a pasta. É exatamente. Tá, tudo bem. É, então. Vamos lá. Comunhão com a natureza. Você momentaneamente se torna um com a natureza e ganha conhecimento do território ao seu redor, ao livre, a magia lhe fornece conhecimento do terreno. Atende uma classe de prestígio. Em cavernas e outras formações subterrâneas. A magia não funciona onde a natureza foi substituída por construções. Tá, é que a minha tem um pouco mais. Eu posso, tipo, saber como os animais estão, certo, outras certo. Coisas, e aí eu posso fazer um teste de persuasão pra controlar esses animais na área. Uhum. É persuasão, então. É persuasão o teste. O teste eu sei qual que é. Persuasion. Persuasion. Eu lembro essa propaganda até hoje, cara. Na persuasão tá um lixo. Já não era bom. Caralho, a persuasão era 51, Bredão. Ah. Porra. Ah, 12. Então joga seu teste de persuasão. De bônus, né? É, de bônus. É só tirar 20 no dado que é 32. Só. Ah, mano, o bicho é tudo. Quer usar a expressão bardita? Era uma boa, hein? Não, você pode usar. Eu posso usar em mim? Pode. No máximo eu vou jogar um D6, né? Você só pode usar em você quando for seu turno, que é ação bônus. Ah, boa. Vou usar a expressão. Ok, tá bom. 18? Eu acho que é certo, né? 18 mais 4. Mais 12 mais 4. 22 mais 12, 34. 34. Tu viu? 34. Nossa, é alto, hein? Então, eu rolei a inspiração bárbara. Ah, fuzona. Foi o 4. Tem que passar de 5. Okay. Posso fazer isso pra quando eu de vez igual meu modificador de carisma, não é isso? Isso. Beleza. Você já pegou até que nível de barda? Sim. Então você pode. Você renova com os cascos curtos. Os cascos curtos. Tire. Oi. Você entra em comunhão com a natureza ao redor. Você sente tudo que está ao seu redor. Toda a natureza. Quando você toca com seus sentidos, com seus poderes, a natureza que está ao redor, você sente a essência dela. A natureza que está ao redor, árvores, animais, outros tipos de plantas, fungos, tudo que tem aí de natural, de alguma forma, em maior ou menor grau, foi corrompido. É. Como se existisse uma força agindo sobre o ambiente natural aí. Você sente até malignidade nas árvores. Sim. E aí você se concentra nos morcegos pra controlá-los, né, entre aspas. É, eu quero só que eles vão embora, né, nem pra controlar, é tipo uma, como se fosse uma sugestão em massa. Dá uma ordem pra eles irem embora, né. Quando você se concentra nos morcegos, você nota algo mais. Você nota que existe uma vontade agindo sobre esses morcegos. Como se ele já tivesse sobrefeito de uma sugestão. Sim, como se alguém tivesse utilizando um poder similar ao seu nesses morcegos. Olha. Você sente essa vontade pétrea ali controlando os morcegos. Mas aí você se concentra mais usando a sua inspiração bárdica. E aí você consegue quebrar essa vontade que está dominando os morcegos. O enxame, ele subitamente ele se desfaz. Os morcegos eles ficam voando de forma aleatória ali, descoordenada. Até que você dá a sugestão para eles irem embora. Quando você dá a sugestão para eles irem embora, como que é essa sugestão? Vá pra casa. Voltem pra sua caverna. Ok. Os morcegos, eles alçam voo acima das copas das árvores e eles vão na direção noroeste. Vocês percebem eles subindo, apontando pra noroeste e desaparecendo entre as brumas do céu. E aí vocês não veem mais os morcegos. O que que você faz? Ufa! Deixa os morcegos ir embora? Acabou a música de batalha? Acabou a música de batalha? Acabou os problemas? Eu tô seriamente tentando falar assim, ó, vem um aqui pra conversar comigo. Eu pegar um dos homens aqui, conversar, mas parece bem doidinho, né? Ah, ressuscita um aí. Eu não faço isso, faz? O Bredão faz. Eu faço também. Mas... Opa, tropecei e curou um de vida. Não faz um minuto que ele morreu. É, não faz um minuto que morreu, se você quiser. Vai falar não, um de dano. O indivíduo. Dá pra vai saber falar. Pra onde que eles estão indo, eles vão muito longe dali, amor. Mas se quiser, eu posso curar um lá. Eles saem do campo de visão de vocês. É que é mais. É X quilômetros o meu negócio. Quanto então, é? Já tava eu meio inconsciente. Já, né? Eu não lembro se era baseado no meu nível. Era no seu nível. Era o meu nível, né? O Jeff. Meu nível tá 40 lá na porrada. Deixa eu pegar essa porra desse. São só das raças dos índios. Né? Desse poder, vai. Os mortos. Tem os mortos também são humanos. Tudo humano. Tudo humano. Você quer tentar, Gabriel? É válida a tentativa. Se ele não fala nada, é só a gente apagar ele de novo. Então cabeça dele e é pro outro. Não, não dá. Eu vou, então, fazer uma palavra de cura. Palavra de cura? Num caído. Decapitado, foi só na cabecinha. Não, não que eu derrubei, que foi elétrico. Pra gente tentar conversar. Dá outro choque e volta o coração, né? É 5 km mais ou menos? Eu vou. Não precisa, mais ou menos, tá bom. É longe, né? Foi o plano inteiro e tá feito. O plano inteiro já tá bom, né? É bom. Chega, você tem noção de onde eles vão, sim. Eles vão na direção noroeste, aproximadamente 1,5 km daí, mais ou menos. Não tô muito longe, não. Bichinho, voa rápido, hein? Voa rápido. Tá comendo no cu, não é possível. 15 segundos já voa no quadro e meio. É a motivação. Motivação, é. Tá. O que vocês fazem, então? Vamos conversar com os locais? É, eu ia fazer. Com o local ou com o lobisomem? Não, se você quiser, você consegue reviver o cara? Eu posso curar o cara, que faz pouco tempo a batalha. Ah, se vocês quiserem, então, reviver o cara e perguntar ele... É, porque as pessoas aqui não parecem ser meio receptivas. Eu também tenho uns lobisomens vindo. Assim, vai falando com ele, eu vou tentar falar com alguém daqui. Tem um com vocês também, então fica pessoal no guarda aí. Ele é muito você sair, né? Acorde, meu rapaz. Aí vai a palavra de cura nele. Palavra de cura nele. Quando você traz ele de volta à vida, né, ele tá lá desmaiado, todo estrupiado do dano que ele tomou. Aí ele abre os olhos devagarinho, vira a cabeça, olhando pra vocês. A sua filha tava sentadinha, né? E aí ele vai se afastando assim, meio que no meio de uns rosnados. Sua luz da lua continua acesa? É um minuto. Ok. Então, continua tomando dano, né? Eu vou tirar o negócio. Okay. Desativou. Eu acho que a gente não vai conseguir comer mais. Desativou. Eu vou. A gente consegue invadir a mente dele bondosamente, talvez? Consegue. Vocês querem? Vai pau. Ah, você quer que eu faça isso? É, claro, por que não? Faça à vontade, lá, não. Então. A ideia é sua, você quer que eu faça? O que é que vocês vão fazer? Eu tô aqui, ó, falando com o morador, ó. Tá falando com o morador? Eu tô lá. Ah, runa da mente nesse filho da puta aí. Runa da mente? Vou entrar na mente dele e ver o que consigo ver. Ok, Grel. Você aciona a runa da mente, algo estranho acontece. A sua mente ia onde tá, onde tá gravada a Ronda da Mente no seu corpo? A Ronda da Mente acena você. Gente, vocês acabaram de ver, ela te coleciona. No peito, não, mas no ombro. Fraco, mas não. No ombro. Tá, lugar. Tá, ok, tá no ombro. Beleza. Você ativa a Ronda da Mente, seu ombro não brilha. Ih, não tem Ronda da Mente. Não tem Ronda da Mente? Não tem Ronda da Mente. Peraí. As rondas não funcionam, gente. Velocidade. Se eu quiser. O rumo da velocidade, tentar usar. Mesmo com a ronda da velocidade, você não pegaria esse dedo, tá? Tem que ser a ronda do tempo. Tem que ser a ronda do tempo. A ronda do espaço. Então, também não. Você tenta ativar a ronda da velocidade, não consegue. Sem rundas, galera. Nenhuma? Tá, eu tenho que ter duas. Eu tô assim, ó. Gente, nenhuma do meu machado, assim, a runa do meu machado. Vê se brilha alguma. Meu machado não tá... Nenhuma brilha? Nenhuma. Porque ele não... Deixa esse cara aí, então. Não vamos conseguir falar com ele, né? Deixa ele ligar. Alguém tem alguma magia? Essa eu não tenho. Então deixa morto mesmo. De falar com os mortos. Boa noite, senhores. Tô batendo a segunda caça, né? Pode chamar se quiser, tá? Eu acho que já deu. Os lobisomens já foram embora. Viu? Os lobisomens já foram embora, amor. Quase todos. Sério, você bate nessa casa... E assim, você percebe que tá tudo apagado lá dentro. Tá tudo apagado lá dentro. E essa casa assim, ela tá semi-destruída, semi-quase destruída. Ah não, eu vou numa que parece ter gente, né? Que eu achei que ia ser destruída. A segunda casa do outro lado. Essa é a de casa. Só tem um negócio da porta. Ela tá batente na porta. Só a porta é assim, ó. Oi! Só a porta. Aqueles portão japonês que sei não lá. Tem fechada. Vai que sai um fantasma. É, tá acostumado com o plano do celeirinho, que é uma portinha, né? Nunca se sabe, né? Eu mudo de lado. Ok, você bate lá com uma luzinha acesa. Com licença. Os lobisomens já foram embora. Com licença, vou entrar. Vocês poderiam nos dar algumas informações? Joga a persuasão. Você escuta uma voz em coreano lá dentro. Ponha lá um. 20. 88. Se não for latim. Depois que você bate várias vezes, você escuta passos exitosos vindo de trás da porta. Lembra que eu passo confiança, né? Que eu sou uma pessoa legal. Ah, é, né? É. Você mente bem. As pessoas, não, seu não cavalo não. Essa é a questão. Não passa confiança. Você, assim, escuta os passos exitosos vindo de trás da porta. E aí vocês escutam, né? Vocês estão próximos ali, vocês escutam trancas sendo desfeitas na porta e algo sendo arrastado pra longe da porta. Gente, um móvel aqui. É. Eu faria a mesma coisa. O lobisomem na porta, colocando sofá, um armário. E morcego também não arrasta isso. O Bia coloca outra casa ali na frente da porta. A semi quase destruída. A semi quase destruída. Olha. Será que vai voltar a chover? Acho que vai. Vai, mas não por agora. Apesar que não parou ainda, pessoal, acho que você não vai. É. Agora vai ficar garoto, mas. Abre a porta. Uma frestinha. Com um rangido. Como se a porta ela tivesse emperrada ali. E tanta pancada que ela toma dos lobisomens. E agora a sua. Oi, eu deixo uma porta. Qual é? A porta. Vai rangindo, raspando no chão. Aí abre. De lá de dentro, iluminado por uma vela fraca, você vê o rosto de um homem. Um rosto endurecido pelos anos e pelo terror. Boa noite, senhor. Os olhos dele esbugalhados de puro pavor. Ele olha. Você tá como? Em cima do Kurama. Em cima do Kurama. Ele abre a porta. Foi embora, chegou, né? O guarda. E aí ele vê o lombo do Kurama. Né, vai abrindo um pouquinho mais, pondo a cabeça pra fora, olha assim pra cima pra ver seu rosto, e aí ele vê a crise do Kurama. Boa noite. Fecha a porta. Depressa, depressa. São agentes dele. Fechem, fechem. O móvel sendo arrastado pra fechar a porta. Sim, gostei. Novo, vamos fazer nas outras casas. Ih, calma aí, parece que o pessoal aqui é meio assustado. É, isso é legal. Que isso, para com isso. Eu vou desmontar o Kurama. Deixa o Kurama sozinho pra próxima porta. Deixa o Kurama sozinho pra próxima porta. Kuraminha, afasta um pouquinho. O lobisomem. Você fica do lado do Kurama? É, eu desço ali. Ok, o que, que você faz? Quando você afastar? Vem cá, não, tem brincadeira pra você. Eu pego o corpo do cara. Senhor, não somos agentes de ninguém. Eu não sei o que tá acontecendo, a gente não é daqui. Vai embora! A gente ajuda. Oh, vai embora! Vai embora! Ah, faltou o sotaque, faltou o sotaque. Continua ainda. Posso, quer que eu ajude? Você quer falar com ele? Eu posso tentar uma outra coisa. Ah. Não sei se vai funcionar, okay. Não sei, as coisas aqui são meio estranhas. Eu percebi. Cadê? Eu tinha pego isso. Vou ver se tá aqui. Não. A gente não peguei mais. Então não vai funcionar muito bem. Ok. Pode tentar a próxima casa. Yeah. Eu não sei, todo mundo deve estar ouvindo. Eu tô transformado na forma de elfo. Ok. Vira dragão pra chamar atenção. Rosto bem pálido, azul, cabelo azul. Vou vir aqui, essa casa aqui acho que tava normal. É, vê qual que tá normal. Qual tem paredes e luz? Normal aí? Essa segunda casa à esquerda, ela tá normal. Que é onde eu tô? 3, 4, a quinta casa à esquerda também e a casa imediatamente em frente a ela também estão normais. Essas duas, é isso? Não, logo no fim da rua. Aqui. Eu vou vir aqui. Esse cara tá longe aqui, provavelmente não ouviu. Não ouviu. Ok. Vou bater assim bem de leve na porta. Ok. Boa noite, senhores. Posso ajudar? Se escuta lá de dentro. Né? Uma movimentação, passos assim, né? Uhum. E você escuta uma voz feminina. Pode ser que ele precise de ajuda. Tá na rua. Não podemos deixar lá. E aí você escuta uma voz masculina. Não, não. É uma armadilha. Não abra, não abra. Mata ela. Os nomes de homens já foram embora. Os morcegos também. Somos apenas viajantes. Joga a persuasão. Está ruim esse dado, hein? Deixa eu ver quanto eu tenho de persuasão. Ok. Deu 28. 28. Boa. Olha lá. Olha lá. Os morcegos foram embora. Os lobisomens também. Acho que é seguro. Eu vou abrir a porta. Mas fique com cuidado. Prepare meu machado. Não, você não. Aí você escuta os passos vindo até a porta. Mesma situação. Trava sendo retirados da porta, um móvel sendo arrastado atrás da porta. A porta se abre. Cara, tem um rangido, móvel só pra porta da porta. Uma frestinha inicialmente. E uma vela iluminando um rosto de um homem. Relativamente jovem. Aparentando ter aí uns 20 e poucos anos. Só que de uma expressão assim, cansada. Você vê um homem jovem, mas que parece ter sido castigado pelo deserto de Atas, por exemplo. Ou por algo pior. Ele abre a porta, uma fresta. Vamos ver se a porta abre pra lá ou se ela abre pra cá. Joga um dado aí. Par é bom. Não. Não. Tem que caçar pra trás. Ah, é com uma porta. Destrua essa porta. A porta, ela abre assim, ó. Tá? Pra dentro? Ela abre assim, pra dentro. Aliás, assim. Então ele põe a cabeça aqui pra olhar na direção do restante do grupo. Uhum. Eu vou deixar um de vocês jogar os testes pra ele, tá? Que vai ser um teste de percepção, no caso. perceber vocês aí no meio da escuridão, com as brumas, o temor dele, ele com a atenção voltada no celeirinho, vai ser uma dificuldade elevada. Não vai ser fácil, não. 20. Difícil, um teste difícil. Então, joga aí. A cada turno você vai rolar esse teste aí. 14. Ele olha pro celeirinho sem perceber vocês ainda. Quem é o senhor? Por que está na rua? Me chamo Senairim. Estávamos em viagem pela estrada e ouvimos o barulho dos lobisomens. E viemos aqui ajudar vocês. Mas aparentemente estamos perdidos agora. Nunca vi esta vila antes. Nunca viu esta vila? É. Não conhece a Baróvia? Não conheço. De onde vens? Eu venho de um lugar, de uma cidade, onde tem castelos, onde tem muitas casas, tem um muro gigante. E estávamos em uma festa durante esse último dia. E ao dormirmos, acordamos no meio da estrada aqui. Não sei. Acordamos? É. Não está sozinho? Não, eram muitos lobisomens. Eu acho que eu não daria conta de derrotarmos todos sozinho. Derrotaram os lobisomens? É. Só uma entadinha, né? Não precisa saber, né? Você os derrotou? É, com o poder da música. Olha, eu pego a mira. Começa a tocar. Pra deixar ele mais calminho. Ok, isso vai acalmando ele um pouquinho. Isso deixa ele mais calminho. Acho melhor eu trocar a cor da pena do Kurama, né? Deixa transparente, acho que é bom. Ele... Você conseguiu vencer os lobisomens de Strahd? Com quem? Strahd. Isso não é possível. Bom, você disse que não está sozinho. Onde estão? Não, eu mudo a cor. Mudo a cor. O cavalo de Strahd. Eu mudo a cor da criança dele, tá? Você muda a cor da criança dele? Pra que cor? Sei lá, pode ser transparente. Sem cor. Como que você muda? Taumaturgia. Ah, ok. Você muda a cor de uma chama. Pode deixar preto, que ninguém tá vendo. Pode deixar preto, né? Que aí não dá pra ver. Ok, vamos jogar um dado. Joga um dado. Se o seu dado for maior que o meu, você muda antes dele olhar. Senão ele vai ver a transformação. 16. 14. Ui, passou perto. Não, acho que ele botou. Ele olha. O cavalo de Strahd e ele. Ah, não. É um cavalo. Acho que eu me enganei. Tá emocionado, menino. Ah, essas noites têm sido terríveis. Eu achei ter visto chamas envolvendo a crina daquele animal. Talvez seja do chamas distantes de... Esqueci até o nome dele. Tem alguém que tá mais diferentinho aí? Você virou lobinho? Não, tô vermelho. Ele é um meio orc, ele já é um pouco diferente. É. E o machado... É, eu... E o machado em chamas, meio... então tipo meio que pode... O negócio atrás diferente. Ah, você tem a capa do Sandman. É, não, eu tenho... É. É que tipo, pensando em Guardiões... Eu sou o pesadelo, né? Lembra do... A origem dos Guardiões? Uhum. Que eles lutam com o pesadelo, que ele fica com aquela areia preta sim, atrás? Sim, sim. É o que eu fico, né? Só que é Silt. Douro Malu. Vem para ganhar. Vem para ganhar. Bem parecida a roupa dos dois. Mas eu, como estou em metamorfose, ainda não vê a minha máscara, meu... Ele olha você, ele olha o grupo lá atrás. Elfos. Um Caliban. Isto é raro. A gente vem a cair de vaca. Venham. Depressa, entrem. É perigoso ficar na rua à noite. Entrei. Venham, pessoal. Eu sou o Ivan e esta aqui é minha esposa, Martica. Venham pra cá, depressa. Kurama, acho que você vai ter que ficar do lado de fora. Prazer. É, acho que a casa não é tão grande para cavalos. Do lado de fora? Estou pegando o sotaque dessas pessoas. Só faltou cair uma bolinha de gordo. Uma bolinha de gordo. Igual você não. Tire. Oi. Tomado de fora. Eu não sou um animal. Eu sei, mas você também não vai caber. É uma causa simples, é humilde. Eu caibo sim. Fique você vendo. Não, faz assim, ó. Fica com a cabecinha pela janela. cabecinha pela janela, escambau. Eu vou entrar. Você dá licença. Não cabe. E o cara, ele tá na porta assim, vocês chegando perto, ele vira pra você, Selene. O cavalo, ele fala? Ele aprendeu com as pessoas. Não vou ficar do lado de fora. De jeito nenhum. Ei, você. Se achar ruim, pode chamar o seu milícia. Mas eu não vou ficar do lado de fora. O cara, ele olha pro Coraminho e só faz assim. Ele abre a porta. Entrem. Oh, God. Rápido. Você primeiro, Kurama. Você primeiro, Kurama. Sim. Ele vai entrando. Ele entra na casa, ele caça um lugar ali, ele vê um banco, né? Ele vai e senta no banco. Ele tá participativo hoje, né? Tá, hoje ele tá. Ele é bípede, tá bípede. Ele fica bípede no banco. Ok. Tá se achando que ele tá morto também, né? A mulher fica só olhando, a mulher com o machado assim, olhando pro Kurama. Kurama lá sentado. Kurama tá achando que ele tá morto, mano. Tá olhando o que aí, tia? Me arruma um rango. Que isso? Seja educado, Kurama. Ah, tá. Por favor, me arruma um rango. Me arruma um rango aí, por favor, tia. Desculpa, gente, não precisa. Sim. Vão na casa. Tá. Este é Ivan, essa é a esposa dela, Martica. Ele fecha a porta, né? Bota o móvel na porta. Tá fungando o meu Kurama já. Sejam bem-vindos à minha humilde morada. Muito obrigado. Bom, eu sou Ivan, minha esposa Martica. Não é comum termos viajantes aqui. Muito prazer, eu sou o Cier, e esse é o Kurama. Grião. E esse é o Muri. E a Toff? A SEG é Toff. Você disse que estamos num local chamado Barovia. Sim, sim. Pode me falar um pouco mais disso? Não estava nos meus mapas. Aliás, você tem mapa? Bem, esta é a vila da Barovia. Como posso dizer, dá pra dizer que é o centro do domínio de Barovia. Ah, é como se fosse um estado? Como assim estado? Cidades, estados, países, ou um país? Não, aqui não tem essas coisas. Só tem cidades e domínios. Cada domínio tem... Bom, eu não conheço nenhum outro, a não ser o domínio da Barovia. E não me aventurei muito pra fora da vila de Barovia. Até porque é impossível conhecer outro, a não ser por vontade das brumas. Que isso, é um deus daqui? É um quê? É um deus? Não. As brumas são os poderes sombrios que dominam tudo aqui. Uma fumaça? Vocês não viram lá fora? Vi uma fumacinha. A névoa. Então, a névoa, ela governa tudo aqui. Ela nos impede de sair do domínio em que nós nascemos e vivemos. Só se pode sair por vontade delas. O que acontece se tenta sair? Você morre. Ah, faz sentido não querer sair, então. Ou simplesmente não saiu, né? Não sei bem ao certo, porque eu mesmo nunca tentei. Da vila mesmo, nós não conseguimos nos afastar muito. Sufocamos se tentamos. As brumas impedem. E é recorrente o ataque de lobisomens aqui, por jeito? É, sim, sim. O Conde Strade está tentando... Está querendo alguma coisa. Ele está nos atacando constantemente nos últimos tempos. Quem que é esse puto? Por isso que ela não deu a falta daquele jeito, tá vendo? Exemplo bem de casa. Exato. E o Conde Strahd é o Lorde de Barovia. Ele comanda este domínio. Não era mais fácil ele pedir pra vocês o que ele quer, velho? Ficar mandando lobisomens atacá-los? Strahd não é o tipo de pessoa, se é que pode se chamar ele de pessoa, que pede as coisas. Ele toma o que ele quer, simplesmente. Entendo. Recentemente ele tem atacado muito a nossa vila. É, matou pessoas. Algumas pessoas tentaram fugir, eu não sei se conseguiram. Outras pessoas ele levou e transformou em escravos dele. Em todo lugar que a gente vai, a galera faz escravo, hein? E é sempre religioso. Só falando. Caramba. Ele tem... Tem nos oprimido mais do que de costume. Recentemente está realmente muito difícil viver por essas terras. É, qual que é o local, o evento específico? É. Aí fala, né, no poema que só tem um lobisomem que é gnomo e é ele que tem que pegar. Tá vivo ainda, então, pelo menos. Só que perdeu, né? É fácil de achar. Mais ou menos. Ah, ele já tá vindo direto aqui, provavelmente amanhã à noite vai vir de novo. É tonto igual, né? Pior. Você não tem? A gente tá impresso. Tá meio... Mas eu entreguei na mão de vocês. Espera aí que eu puxo um Trello. Você pegou nossa mão. O problema é onde a gente enfiou, né? Faz tanto tempo já. Não, deixa que eu pego no Trello. Pode achar. Tá mais fácil aqui. Ô, louco, foco. Dá pra tá molhado aí, cara. Tá meio úmido. Não, aqui tá molhado mesmo. Perto do pé dele. Porta de prata, porta de ouro. Eu tinha... Essa é a porta de morcego. Porta de bronze. Porta de morcego. Você fez duas e pô, uma que a gente precisa. Porta de bronze. Ué, cadê a chave? Porta... Ah, chave de bronze e chave de prata. É, chave de bronze e chave de prata tá aqui. Mas eu acho que não é nenhum desses, porque a porta de prata a gente já foi. A gente já foi, é um outro, né? É. É. É o depois. É só entrar na porta, tem que fazer alguma coisa específica? Então, ó, fazendo a porta, a gente vai num evento e esse evento vai dar. A parte da roda, igual foi da primeira. Eu acho que a gente não chama de prata, que abre a porta de prata, reside onde o ar predomina. Ah, não. Mas a gente recebeu de bronze, que então, de bronze, que é o que a gente foi. Portão. Que era. Porta de prata, vamos ver. A gente, negócio de masmorras. Então. E o que era antes? Uma chave de prata, né? Terra, né? A porta de prata, que leva uma noite de terror eterno. Isso. Oculta está em areias eternas e escaldantes, onde a vida é selvagem e a magia uma odiada. Na cidade dos guerreiros, sob a pirâmide do rei Deus. Tá. É esse, é isso. A pirâmide do rei Deus a gente já foi. É, de Ravenloft eu só falo a primeira coisa. É, só que aqui. Então aqui a gente vai ter que apelar. Aqui a gente vai ter que apontar a chave. É. Se funcionar isso, né? Funciona. E funciona aqui. Eu vou ali fora, dá licença. Tá. Pode voltar pela janela mesmo. Eu não sei, vai que ele foi. Né? Eu tô evitando. Vai que o machado do cara explode. É, então, vou evitar. Parou. Quase. Vai parar 7, Ariel? E eu acho que se daqui a pouquinho parar de vez, eu vou aproveitar antes que volte chover. Vocês querem encerrar então umas 7, 7 e pouco também? Eu vou ter que sair também 7 horas também. É, então... São 6 e alguma coisa. 6 e meia. 6 e meia. Né? Eu vou dar um encerrado umas 7 então. Uhum. Vamos dar uma mensagem pro 30. Olha lá que a gente vai parar às 7. Se quiser, vem pra cá. Provavelmente você ficou com o pé molhado e escorregou. Nossa, botei um sono fudido. Chegar em casa, ler o que eu tenho que ler e dormir. Calma aí, eu não posso dizer o nome. Tomar um banho quente deitar na cama. Não, tava lendo um documento pra amanhã, esqueci de fazer isso ontem. Talvez eu tenha que pegar o chão. É um documento de 24 páginas pra colher os alunos. Isso que é o resumo. Eu não lembro pra fazer as provas com a Mello, documento gigantesco. Cheira, o que você faz? Vou sair, vou pedir licença. Aham. Vou até lá fora e vou puxar a chave pra ver pra onde ela aponta. Olha, vai ficar gelo. Certo, né? Bem, nas masmorras funcionou pra gente achar o caminho, né? É. Nas masmorras, sim. Mas lá vocês estavam procurando porta, né? Não, a gente estava procurando a roda nas 20 masmorras. Ah, era a roda já. No final a gente pegou a porta foi no do Beholder. É. A chave aponta o caminho. A chave aponta o caminho. De alguma forma. É. Igual Star Wars. Igual Star Wars. De alguma forma, Palpatine retornou. Exato. A vida encontra um jeito. Exato. Seria, você vai lá fora. Pega a chave. Segura a chave. Segura a chave assim. Segura assim? É. Vai lá. Puxar? Isso. Anestesia? É. Porque eu também não vou fazer assim, é ver um idiota e pega, né? Caiu o braço. Perdeu. Não, o que é isso? Nunca sabe quando vai passa aparecer. Passa dois baroviando numa moto. Dois caras montados num cavalo. Ó, tem Vistani aí. É, então. Passa dois ciganos. Vai, passa dois ciganos e perdeu. Hein? Aí percou até as calcinhas. Ó, alguém para e pergunta a hora, quando você vai ver, acabou. Já era. Sumiu. Você segura a chave. A chave ela começa a tremer. Eu vou apontar os tá? Ela vai tremendo assim, ela fica. Ela tá meio louca. Acho que eu quero ir pra roda. Tá? E. Primeiro ela aponta pra nordeste. E aí depois ela vira, ela aponta pra. Oeste. Tá, oeste onde a gente veio. É pra onde vocês rumaram. Vocês vieram do leste pra oeste. Ela tá apontando, ó, pro final da cidade. Primeiro ela aponta pra lá, ó, pra planta. Se ele tá aqui, ó. Primeiro ela aponta pra planta. Depois ela vira e aponta pro final da cidade. E aí, quando ela aponta pro final da cidade, ela vira pra apontar, treme e volta. Ela fica assim, lá, cá, lá, como cá. Como se tivesse que ir pra lá e voltar. Lá, cá. E aí, na terceira vez que ela faz esse lá e cá, você nota que as brumas, elas estão cercando você. Você vai guardar a chave? Uma bruma. Um tentáculo de bruma vai na sua direção, segura a chave. Sai fora! Um outro vai e começa a bater na sua mão. Eu vou bater no tentáculo! São dois tentáculos e sai uma daqui! Bruma. Show, show! Virou pornô japonês. As brumas tentam tirar a chave de você. Eu vou tentar pegar pra mim! Vou tentar guardar! Joga um teste de força. Ih, rapaz. É o CBJ ou é um teste de força só? Pô? É um teste, é atletismo. Ou o poder de fazer tentáculo. Ai, bota o Iro pro tentáculo pro outro. Atletismo. Tá bom, piorou? Tá, pode ser também uma acrobacia pra tentar. Não, ela já tá segurando, né? É um agarrar, dá pra escapar com uma acrobacia de um agarrar, vai. Pode ser uma acrobacia também. Mais uma agora. Aí, fica que eu tenho 6. Tá bom. 20, hein? 20. 20? Ok, tá. Você faz força ali, desvia, dá uma gingada e aí você puxa. Né? Quando você puxa uma bruma, ela se ergue, assim, aquela fumaça, e chicoteia a sua mão. Tá? Mas você consegue ser mais rápido e puxar a chave pra guardar. Eu guardei na minha bolsinha, de mulher. Ok. Específico, guarda na sua bolsa. É porque essa é aquelas bolsinhas que tem mais espaço. Sério, aquela névoa vai envolvendo você. E vai tocando você. Você se sente enojada por aquilo. É um toque assim maligno, malicioso, pernicioso que vai tocando. E toca seu corpo, mas não em locais aleatórios. Em alguns locais específicos. Tô me afastando. Tô me afastando. Ela vai e toca sua testa. Toca assim, suas mãos, seus braços, suas costas, seu peito. E você percebe exatamente os locais que ela tá tocando onde tem as runas. Os locais onde tem as runas. Vai tocando assim. Só assim não é nada. Como quem contasse. Seu Zedinho assim levantando hoje. É. Eu falo assim, eu falo pra ela assim, são 23. Sobe. Agora para de me tocar. É, sobe 2, desce 3. Você fala, são 23. Agora para de me tocar. Sai, sai, sai. Vai se afastando, mandando sair. Elas vão se adensando, se avolumando. Eu falo assim, pessoal. Tá? O inesperado acontece. As brumas, elas emitem um brilho. Um brilho débil, como se fosse a luz da lua oculta entre as nuvens pesadas. E ela vai se formando como se assumisse uma forma humanoide. Finalmente eu vou falar com essa merda. Tá me tocando, sei lá. Só que essa forma humanoide, ela vai formando braços, assim, pouco a pouco, antes de formar metade inferior do corpo, vai formando braços, na ponta desses braços, né, vai formando mãos que seguram alguma coisa que vai se formando de forma alongada, uma haste de forma alongada, que termina numa comprida foice. Gadanho. Antes mesmo de formar as pernas, esse homúnculo de brumas, ele ergue essa foice de névoa pra golpear você. O que você faz? De boa, é um agricultor. É um agricultor. É um trabalhador, falando de bem. Eu tô aqui, ó. Pessoal, eu acho que a névoa vai me bater. Eu vou meio que tipo voar pra cima da casa ali, ó. Joga uma salvaguarda de sabedoria. É um teste de medo. Caralho, o fogo aí me fode, hein? Ih, ficou com medo. Nossa, dois. Mas eu tenho o bastão da Toff, que a gente não pode ficar com medo perto dele? É, eu já não, a gente não pode já ficar com medo normalmente, Ariel. Eu não tenho nem conceito de medo. É. Eu não tenho conceito. É, não tenho conceito. Foi cortado o conceito de medo. Acontece. Peraí. Eu vou usar um... Você sente um leve formigamento. Eu sou um inimigo natural do barão. Eu vou rerolar. Quanto? Eu vou rerolar. Vai rerolar? Tava dando um 6 ali. Você é doido, fogo? Ah, agora foi bom. 13, 14... 16 com 15, 21. 31. Não, beleza, 31. Sim. 31. Eu tô fumando droga. Tô meio errado. Beleza. Você sente um arrepio percorrendo sua espinha. Você olha pra aquela figura lá, fantasmagórica. Não é o seu que tá tocando, não, né? Não, parou. Eu espero que não. Já acho que era desse lado. Não, é de lá. Já? Eu espero que não. Você sente um calafrio percorrendo sua espinha. Você olha pra aquela figura, você sente a morte. Você sente que se ele te golpear com aquela foice, você já era. Você morreu. Te dá essa sensação. Você ignora o pavor que essa sensação traria naturalmente e aí você consegue alçar voo e ir pra cima da casa. Ele falou, calma aí, tô só de passagem, não vim pra interferir em nada seu aqui. Não sei se você é consciente ou não. Disseram que é. Não sei. Esse pulmão tá fraco. Né? Mas calma aí. Não vou usar as runas aqui. Fica tranquilo, Eba. Tudo bem. Termina de se formar aquele corpo. Um ser humanoide sem rosto. Ok. Tá? No lugar do onde teria olhos, nariz e boca, é só um vazio, só névoa. Você consegue enxergar através desse ser de névoa, inclusive. Tá? Ele tá com a foice nas duas mãos. Ele abaixa a foice, somente na mão direita. E aí ele aponta na sua direção. Mas não pra você. Ele aponta pra sua bolsinha. O que é a chave? Tá bom, vou deixar guardado. Pode ficar tranquilo. Ele aponta pra você, aponta pra sua bolsinha. Depois ele aponta pra uma direção. Na vila. Que direção? Direção da planta. Okay. Aponta na direção da planta. Aponta pra você. Aponta na direção da planta. E ele faz um gesto assim. Vai embora, vai pra lá. Tá bom, eu vou. Pode deixar. Meus amigos estão aqui. Vou pegar eles e ir. Ah, não precisa matar eu. Fica aponta tranquilo. Tá bom. Quando ele aponta pra foice, ele vai abaixando os braços vão se desmanchando, a foice vai se desmanchando. Vai se desmanchando aquele ser e volta a ser névoa. Eu fiz amigo, olha. Desci. Bom jeito, né? Vou entrar na casa. A névoa, ela fica ali no meio da rua. Quando você desce daquela soprada, a névoa, ela dá uma avançadinha na sua direção. Você abre a porta pra entrar na casa, ela se detém. E ela vai se afastando. E tendo um comportamento típico de névoa. De névoa bizarra. É isso aí, gente. A gente tem que ir pra lá e pra lá. Então é melhor a gente ir antes que a névoa mate a gente. Então, onde você tirou essa ideia? É, ela é. É temperamental. Ela é. E basicamente ela não quer que a gente tire mais a chave aqui e vá embora logo. Do que vocês estão falando? Da névoa. Ela é temperamental mesmo? Como temperamental? Não sei, ela é brava, dramática? Não, é só a névoa. Ela... Eu acho que ele não sabe que é viva. Ela somente... Ela é racional. Cerca tudo? Não, ela se transformou num ser humanoide na minha frente com uma foice querendo me matar. É, nervosinha. Isso é novidade. É, sério? Ela nunca fez isso? Não. Ih, cagamos a névoa. A gente chega no mundo da primeira ação. Ninguém sobreviveu. É, você... Foi o primeiro que falou, é. A névoa só existe, cerca tudo, impede de sairmos do domínio. Todos. Sem exceção. Não, mas tem alguma coisa errada. Por que essa névoa faz isso? Não faz nenhum sentido. O padre tem uma teoria. Quem é o padre? Ah, qual seria a teoria? Você sabe quem é o padre? Eu sei quem é o padre? A pessoa que cultua deuses. Ah, mas é que eu nunca vi um padre, entendeu? Pra mim é o clérigo de alguém. Ah. Entendeu? Não é o padre. Só tem um deus aqui? Que eu saiba. E qual é o nome desse deus? Ezra. Qual que é esse deus? Deus, ué. Vamos escolher um deus agora. Se é só um deus, é deus. É, não precisa pôr nome em deus. Detalhe, na mitologia original não existia deus. A senhora não estava desenvolvido ainda. É, segunda edição também. Depois de ser desenvolvido depois. Depois do sucesso estrondoso que essa aventura fez. Caralho. Que era pra ser só uma aventura. Que louco. Não é nada. Não é nada. Esse daí é legal, já faz um D20 assim. Não, o Carpes tem um. Tem praticamente. É um D12. Não é o D12? Não, não, é o D20. É o D20. D20. Praticamente parece que ele é um D12, é um dado assim, ó. É um bicho que você rola, ele rola, ele vai. Dá pra você ver de longe que ele vem. É que ele tem alma de D12. É um D12 que você identifica com o D20. Não, é o D20 que se identifica como D12. Yeah, não, porque ele dá 20 números. É. Ele se identifica como D20. Tem um asterisco aqui. Não sei porque não tem um asterisco aqui, mas tudo bem. O Senhor da Manhã é o Deus principal da Barada. Lucifer. Senhor da Manhã. É, então. Esse Deus é vespertina? Esse é Deus? O que está no inferno? Para mim, outro, é. Para mim, isso aí era outro. Não era Deus, não. Era demônio. Depende do ponto de vista, né? É. Depende da cronologia. Eu ia falar, não, mas no inferno ele é Deus. É. E Deus é o demônio. E Deus é o demônio. O céu, ele também era respeitado. É. Tudo depende do referencial, gente. Exato. Essa é a verdade. Só existe um Deus aqui, que é o próprio Senhor da Manhã. Ele é o deus do amanhecer rubro, que marca o final de cada noite. Então tem um amanhecer. Então tem um amanhecer. Achei que não ia ter. Eu também achei. Por um momento eu achei que não tinha dia. Ah, esse cara não tem devoto nenhum. Então. É. Ele é a nossa esperança de que um dia chegue após uma noite tenebrosa. Ah, tá. Um dia vai amanhecer. Como assim? Não amanhece? Sim, amanhece. Ah, tá. De que um novo dia chegue após cada noite. Não, refri. Ah. Por causa da névoa não dá pra se ver. E qual é a teoria do padre? A luz do sol. O padre tem uma teoria. Ele poderá explicar melhor pra vocês. Ele passa o tempo todo na igreja Tem três caras. Rezando ao Senhor da Manhã para que os ataques do Conde terminem. Onde é que essa porta? Só pra ver até. Onde esse Conde mora? No Castelo Ravenloft. E onde é o Castelo Ravenloft? Fica a nordeste daqui. No... Na planta. Na planta. No topo da montanha, além do abismo. Há uma estrada que conduz até lá. É só seguir a estrada. A gente vai pra lá então. Seguindo pela vila, você, até o final da vila, vocês encontrarão uma estrada que conduz até lá. Ah, é lá que a gente vai então. Mas vocês vão pra lá? Não, um dia, quem sabe. Não, a gente vai pra lá. Amanhã. Não façam isso. É loucura. O Conde, ele está louco. Buscando alguma coisa que eu não faço a mínima ideia. Até porque o mestre não olhou o que vocês escolheram as caras. Ah, ok. Você não olhou ainda. Eu olhei ainda, só anotei. Depois eu vou descobrir. Vamos primeiro conversar com o padre. Talvez ele dê um conselho bom pra você, se ele... É, aceita, eu preciso Deus. Mesmo, porque eu preciso saber quem é essa bruma aí. Porque se ela vier me matar, eu preciso saber como burlar essa merda. O padre tem uma teoria de que a bruma mantém todos os prisioneiros para que expiemos os nossos pecados. Que pecado? Segundo o padre, todos somos pecadores em menor ou maior grau. Se fosse assim, as crianças poderiam sair. Eu nunca pensei nisso. Mas talvez... O padre falou uma coisa estranha. De que existem outras vidas. E de que talvez as crianças tenham sido cruéis em outras vidas e... vieram aqui para expiar os seus pecados. Ai, eu vou bater nessa bruma se for isso. O padre diz que as brumas criaram um purgatório aqui para que as pessoas paguem por seus crimes. Inclusive os lordes. Segundo o padre, Estrade é tão prisioneiro quanto nós. Então não é só matar ele? Vocês devem estar cansados da viagem que fizeram. Eu não entendi qual é o problema. Devem estar exaustos, a cabeça não deve estar funcionando bem. Martica, prepare uma bebida quente para nossos convidados, por favor. Ela acende com a cabeça, ela sai para acender um fogão a lenha e fazer alguma coisa para vocês beberem. Eu não entendi qual é a graça, moço. Matar Estrada. Não é como matar o Conde. Por que não? Todo mundo é passível de morte. Porque ele... Primeiro porque ele é extremamente poderoso. Ele é o dono de tudo aqui. E segundo, porque ele já está morto. Ele é um vampiro. Nasce ele e mata. Travou? Um vampiro. É um vampiro. O vampiro é um vampiro. Vampiro, isso, né? Isso, é um vampiro. Tem dentinhos? Dentões? Toma sangue? Sim. Ah, é vampiro. Um vampiro. Sabe o que mais ele faz? Conjura morcegos. Então, toma que leva de meio pra lá, então. Agora já sabe a exatidão. Estávamos sendo vigiados. Ah, ele estava morto. A Toff fala, pera aí um pouquinho. Um quilômetro e meio pra lá? Eu vou tentar sentir o que tem lá. E é uma coisa ruim, né? É uma merda dando, hein? Aí a Toff, ela se concentra na percepção dela, ela... Sirene, você tem um papel aí? Sim, eu sempre tenho um papel. Me arruma um papel e caneta aí. E caneta tinta. Não tem, só tem carvão. E tinta. Carvão, alguma coisa pra eu desenhar. Depois desenhando... Não, tem tinta o suficiente enquanto as pessoas estiverem vivas. Não, peraí. Isso, você usa sangue? Eu vou fazer diferente. Eu vou transmitir mentalmente pra vocês. A gente tinha o kit. Tá bom. A gente tinha um kit de tinta que a gente ganhou faz 1 milhão de anos atrás. É verdade. Mas eu vou transmitir pra vocês mentalmente. Tá bom. E aí a Toff, ela se concentra na percepção dela. E transmite uma imagem na mente de vocês. Essa imagem aqui. Olha. Efeito sonoro ainda. A região de Barovia. É pra vocês serem amigos do Estrado. Lands of Barovia. Depois eu vou fazer uma cópia desse mapinha pra vocês. E vocês têm essa imagem aqui. Vocês estão na vila. Imagem gráfica, essa imagem. Vieram daqui. É o portão. Eternamente já. Tá? Ao. Cuidado aí, amor. Vocês estão na vila. Então, nordeste, 1,5 km mais ou menos. Cada hexágono, uns 80 metros agora aproximadamente. Agora entendi porque mandou a gente para o oeste. 1,5 km, tá? Não dá pra ir e direto. A estrada. Mas a gente pode ir voando por cima. Nossa! E tem a floresta ali no meio, deve ter bruma. Então, por isso, ele apontou pro local e depois ele apontou pro caminho. É. A chave. Então ela apontou isso pro castelo e depois ela apontou pro... Exato, pra estrada que tem que seguir. Isso só porque é uma cruz. Trabiju é assim também. Não, mas, cemitério, mas é. É a igreja, na verdade, não, atrás dela o cemitério. O cemitério Trabiju é uma cruz. Ah. É, não, é uma igreja. Né? É a igreja atrás do cemitério. O E6 é a igreja e o E7 é o cemitério. A floresta já. Ok, hein? Legal o mapa, né? Não dá pra mesmo fazer o... Agora eu vou mostrar um mapa mais legal pra vocês. Isso em 1987, acho que foi lançado já. Ah, isso é legal. O mapa do castelo é topzera. Eles já lançaram um mapa dessa magnitude já naquela época. É muito bem feito, né? Sim. Por isso fez um sucesso do cara essa aventura. Virou o que virou. Mapas são legais, eu gosto. Sim. Aí na quinta edição fizeram um mapinha bonitinho também, mas foi só copiado. Fizeram uma corzinha nova. Tem uma ponta também dos andares no. No final. Tem. Todos aqui. Mesma coisa. Só mudaram o estilo gráfico um pouquinho. Acrescentaram uns móveizinhos nas salas que não tinha antes. Até a numeração do mapa é igual. Os cada vida é igual. Tem um vampiro, é isso? Sim, um vampiro. Ou um dampir. O que é um dampir? Ficando mais estranho, toda vez que ele fala, né? É, então, vampir, dampir, o que é um dampir? Um draco. Ah, como se chamava antigamente os vampiros? É a origem do termo vampiro. É okay. Em croata. Era dampir primeiro, depois vampir. Okay. E foi indo até virar o vampiro. Tá. Então ele toma sangue. Toma sangue, domina as pessoas. Domina os lobisomens. Os morcegos, os ratos. Não gosta de luz. Não gosta de luz. Por isso ele ataca somente às noites. É só a gente de dia. Nós com as nevas não existe dia assim, não vai ficar neva, não. Não, tem dia. Tem dia, dia, mas a neva não deixa a luz passar. Isso que eu tô falando. Ah, não, passa louco. Tem dia, mas é. Forks. O que é Forks? Oh, não é Forks lá do Crepúsculo? A cidadezinha? Folks. Folks. Acho que é Fox. Não, Fox é do. Não, é Fox. Fox. É, Fox é do. Garfos. Garfos. É Fox. É aqui, aqui lá, tarde, é um tipo lugar que tem nuvem o tempo todo, então o sol de fato ele não aparece. É São Paulo no fim da tarde. São Paulo no fim da tarde. O sol, a luz ali meio fica tipo. Que é controlar o clima? Controlar o clima. É Rio de Janeiro se o sol marcar. Trem, perdeu? Olha o baluz do sol. Acho que a gente pode. E onde esse padre, padre mora? Na igreja, né? A gente pegou agora uma. É. É, todo padre mora na igreja quando é só um Deus. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vamos até a casa do padre. Até a casa do padre? É a igreja, é a igreja, né? É. Ok. Vai lá, tenta ver esse negocinho das brumas aí e depois a gente vai lá, até porque aí eu não tô passando essas brumas, não deixar a gente ir ao fundo. Já tentou. O que ela tentou fazer com a chave? Pegar e me matar. Se eu tivesse invertido, tinha conseguido. Se eu tivesse pego a chave, ela tinha morrido também. Ah, acho que não. Eu acho que já tá tudo bem. Vamos evitar só em pessoas comuns. Vocês vão até a igreja, então? Vamos. Vou agradecer pela hospitalidade. Hospitalidade. Mas são sair assim à noite, é perigoso. É. Não, acho que aqueles lobisomens não voltam perigosos. Tão cedo. É. Os morcegos também não. Espero que não mesmo. Amarra. Deixa eu fazer uma pergunta. O Stary tem um cavalo? Sim. Às vezes, nas noites, quando ele quer aterrorizar todo mundo, nós o vemos voando num cavalo em chamas, a sua crina, seu rabo e suas patas emitindo uma chama. Uma chama um animal demoníaco. Vermelha, isso? Normal? Sim, sim. Tira o bagulho e mostra pra ele. Porra, ele vai falar que nós é estrade. Você é doido? Nós é estrade. Nunca se sabe. Alguém já viu o Ian em pessoa? Ai, maluco, aqui é estrade. Passa grana, perdeu. Nós é estrade. Estrade do Rio, isso daí. Ivan, algum de vocês já avistou... Então, uma pessoa. Já avistou estrade? Eu mesmo já ouvi uma vez. Poderia descrevê-la? Sim. Ele é um homem alto, forte. Poderoso sensual, é isso? Sim, formal. E o seu rosto é pálido. Ele parece uma pessoa amistosa quando está calmo. Mas quando ele se irrita, ele tem a expressão de um demônio. Ele normalmente ele está vestindo roupas nobres e sempre usa uma capa. É, dá um estilo mesmo. Sempre usa uma capa e uma capa que tem um colarinho alto que vai até a altura da sua cabeça. Seus olhos emitem um brilho vermelho fantasmagórico, assustador. E é impossível encará-la por mais que alguém de poucos segundos. E como você mesmo disse, tem três pontiagudos. Okay. Esse é o que vai dar o tchan nele. A gente vai saber quem. Ou deve ter muitos vampiros por aqui. O que mais vocês gostariam de saber? Bem, eu sou só um aldeão. Mas eu sugiro que se vocês desejam mais informações, conversem com o padre ou com os filhos do burgomestre. Infelizmente não será possível conversar com o próprio, pois ele está morto. E por conta das ações de Strahd... Ainda assim talvez tenha pra conversar. Por conta das ações de Strahd, ele não pôde nem ser sepultado. E ele jaz na própria residência, com os filhos ainda. Tem um cadáver lá, isso? É, sim. Não conseguimos fazer os ritos funerários. Qual é a casa desse burgomestre? Ah, é a que está marcado E4 no mapa. É que eu não tenho mapa, moço. A Top tem, mas ela não marcou. Ela não marcou o E4. A casa do burgomestre... Vocês têm que ir até o centro da vila. Então vocês pegam a rua que desce para o sul. É a última casa. Ok. Final da estrada. É uma mansão grande, fácil de avistar. Eu só tô falando isso no começo. É uma mansão. Bem, primeiro o burgomestre ou primeiro o padre? Padre. Eu acho que o padre primeiro, porque talvez a gente consiga nos ajudar com proteções. Ok. Vamos lá. O burgomestre depois pra gente tentar entender mais o estrada, né? Porque eu sou meio 29 atrás da igreja, né? E o padre acho que tá na igreja. Não, o padre tá na igreja, mas a casa eu acho que a igreja é afastada da cidade. E outro lugar. Eu acho que foi 9 na hora, cemitério. Não. É, tipo, é que se eu não me engano, a igreja é aqui e a casa do cara é aqui. Eu também acho. Pelo menos falando do sul, É, né? Sim. A igreja tá meio que pro noroeste. Bem, agradecemos a hospitalidade e a boa vontade de conversar com a gente. E o rango. E o rango. Aqui está umas frutinhas para vocês. Saceia por um dia, cada uma. Nossa, muito obrigado. A Marti, que ela serve para vocês uma bebida, um chá. Vocês percebem que é assim, um chá aguado. E sentem que assim as pessoas estão passando dificuldade além dos ataques. Não tem plantações? As plantações estão murchas, como vocês viram na entrada. Tá tudo débil aí. Tudo enfraquecido. Eles agradecem, né? Frutas, quanto tempo não vemos frutas tão, tão belas, tão viçosas. Mas... não gostaríamos de tirar as suas provisões. Não, não, fica tranquilo. Isso é magia, a gente faz o que a gente quiser. Tá, é o quê? Não tem magia nesse mundo também, moço? Não me fala isso! Nesse mundo, já entregou a paçoca. Ah, eu já falei que a gente não era daqui. É. Ah, não. Pode vocês, ser por um acaso, são... Vistani? Eu não sei o que é um Vistani. São... ciganos, são nômades, são não, ladrões. Não, jamais. Fazem magia, adivinhações. Não. A gente faz magia, mas não desse tipo. Eles não são bem vistos por ninguém. Não, não, a gente não é assim, não. Tem um acampamento deles próximo daqui. Ah, é? Sim. Fica à beira do... do lago. Você vai querer roubar eles? Não, tô brincando. Fica à beira do lago. No... Não. Próximo da ponte. No caminho para o castelo. Então provavelmente vamos passar por eles. Tem um acampamento deles lá, tome cuidado. Ah, não, sim, tomaremos. São perigosos, eles podem roubar vocês, lançar alguma maldição, roubar a sorte de vocês. Perigoso, perigoso. Sim, são extremamente perigosos. Não, tomaremos cuidado, obrigado pelo aviso. Mas pode ficar com as frutas. Vou ver se eu passo ali e dou um ajeito nas plantações também. Agradecemos. Vou dar um upgrade ali pra vocês. É bom. Okay. Os caras não vê fruta. Fruta é o básico. O cara não vê carne, não vê água. Fruta é o básico. Vocês sentem que eles estão passando fome. Estão passando por grandes dificuldades aí por conta do Vlad. Do Vlad. Do Vlad. Do Estrada. Bom, pra onde vocês vão? Pra igreja então? Mesmo pra igreja e... Vamos finalizar aqui então? Vamos com vocês indo pra igreja? Sim. Beleza, então é isso. Cinco... Não, aqui não tem XP. 5 XP. Apagando a luz da Torre Deviante. Nossa, que soninho. Que